E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Eu descobri por que a tia Augusta é rica. Porque não tem nada mais insuportável do que viajar com criança. E agora eu tenho 3, hein? Eu acho que eu já tô com essa decisão tomada. Não dá pra viajar com esse sacis que eu parei, de jeito nenhum. Uma vez eu já vim... Fica quieto, você. Eu já vim aí pra Paris com o Dom, mas ele tinha 3 anos. E era sozinho, né? Então ele ficava dentro do carrinho, amarradinho. Foi difícil porque tava meio frio, meio chuvoso, mas ele era sozinho e ficava ali no carrinho. Agora com esses 3, a gente tem que andar nessa calçada cheia de gente mal-humorada, pastorando, porque os sacis vão olhando pra tudo, menos pra frente, ou na hora que tá olhando pra frente, tinha que ter olhado pro chão, cai. É de matar. Graças a Deus a gente veio aqui agora pro quarto. Pro quarto não, pro apartamento. É bom que aqui a gente tranca todo mundo, né? Aqui eles estão sob controle. E é por isso que a tia Augusta tá rica. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus seudos. Olá, criaturinhas. Está começando mais um Não Pode Chorar, um extra do Não Pode Tocar. Meu nome é Fabiana Pedroni e antes de começar os resmungos, eu quero esclarecer que eu não tô aqui para fazer vocês chorarem, ok? Até porque eu acho que o episódio de hoje não vai fazer ninguém chorar, mas talvez ficar nervoso, cansado e estressado. Eu não queria isso, mas a gente precisa conversar e desconstruir uma boa parte do que a gente entende por esse nome de problema. E pra cair na real, vem mais um Não Pode Chorar, aproveitando que hoje é Dia das Mães. Olha que coisa linda! Ou não? Tanto faz, tem gente que não tem mãe, tem gente que tem duas, tem gente que não tem calendário, tem gente que nem quer ter calendário, então é só uma coincidência, uma desculpa pra gente sentar um pouquinho e falar sobre maternidade. Ah, Fabiana, você não é mãe, você nem quer ser mãe, não pode falar de maternidade, não. Mas é aí que eu preciso falar sobre maternidade, pensar, ouvir, discutir, porque é tentador colocar a minha fala sobre maternidade a partir do ponto de vista de uma filha, da minha relação com a minha mãe, com a minha avó, mas não é por aí. Nos últimos anos eu tenho pensado mais seriamente sobre a questão da maternidade, seja porque cheguei nos 30 e meu corpo tá envelhecendo de um modo muito mais acelerado, tá, exagerada, né, eu sei. Seja porque também o ambiente social que agora eu vivo tem muito mais crianças, o que me fez questionar muitas coisas na minha vida. E para endossar estes questionamentos, eu chamei a Camila Salotto para participar do Não Pode Chorar. Sabe aquela amiga que você tem uma super cumplicidade, que você tende a pensar nela como irmã, aquilo de amiga e irmã? Pois é, essa é a Camila. São 19 anos para 20 anos de amizade, vindo direto da minha adolescência pra gente pensar sobre maternidade juntas. E é uma participação muito aguardada, não só no podcast, mas também na minha vida, porque nessa correria a gente raramente tem tempo para trocar uma ideia. A primeira vez que conseguimos falar um pouco sobre o tema, sobre maternidade, foi numa live no Instagram dela, no Mila, na Alemanha. Depois eu deixo linkado os nossos contatos, tudo certinho. Em que falamos sobre maternidade e maternidade compulsória. Esse termo que fala de uma obrigação social imposta sobre a mulher de que ela precisa gerar filhos, né? Gerar filhos ali compulsoriamente. E foi nessa live que nos demos conta de que a trama que se desenrola a questão da maternidade, ela é muito complexa, ainda mais quando colocamos em pauta também o feminismo. E é sobre isso que viemos aqui hoje, para pensar um pouco sobre maternidade, sobre a vida, sobre infância, sobre arte e por aí vai. Como são muitas questões para um só podcast, eu montei a seguinte estrutura. Primeiro, cada uma terá uma fala separada, no estilo do Não Pode Chorar, guiado por 3 perguntas, de um modo ali mais imersivo, né? E depois a gente bate um papo rápido para finalizar algumas questões que podem se abrir dessa estrutura. Bater um papo quer dizer rir um pouco, tirar dúvidas, porque Como nunca paramos de fato para pensar tanto sobre o tema, surgiram outras questões que eu nem imaginava. E eu tô gravando esse áudio antes de ouvir o áudio da Camila. Então, depois, quando a gente juntar as duas informações, com certeza a gente vai precisar conversar um pouquinho. Bom, as perguntas que eu fiz para essa primeira fala, as três perguntas foram as seguintes. A primeira, quem é você, o que produz, o que come e quem é você na fila da maternidade? Ou seja, a gente vai se apresentar e falar sobre nossa relação com a ideia de maternidade. A segunda foi, você acha importante incluir a pauta feminista quando falamos sobre maternidade? Que experiências pessoais você pode nos contar sobre estas relações? E a terceira, quais suas expectativas em relação à maternidade atualmente? Bom, acredito que essa estrutura ela pode funcionar para abrir margens ali comparativas, né? Uma possibilidade de vocês pensarem também as suas próprias experiências e, claro, enviar para a gente. Por que não, né? Sinta-se à vontade para escrever para a gente, gravarem um áudio, enviarem pelo Instagram, contando as experiências de vocês. Eu vou deixar os contatos novamente, né? Todos linkados no post do episódio. E eu acho extremamente interessante que esse diálogo ele aconteça não só como um feedback para ajudar no trabalho, sugerir pautas, mas também para a gente ter contato com outras histórias, outras situações, que força a gente a sair dessa bolha que constantemente a gente se encaminha, né? Tem tanta coisa que a gente precisa questionar que não dá para enxergá-la sem os vários outros olhares. Bom, é isso. O papo vai ser lindo. Espero que aproveitem. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. E eu não sei se em algum momento do podcast realmente eu disse o que eu faço da vida, a não ser na campanha do podcast delas 2019. Mas eu sou formada em artes visuais, eu comecei, na verdade, a vida acadêmica em psicologia, depois eu desisti, tinha muito problema, aí eu fui querer ficar rica no curso de direito, eu vi que aquilo não era pra mim, e eu resolvi viver de luz, fazendo arte. Bom, ironias à parte, é isso, eu sou formada em artes visuais na UFES, a Federal do Espírito Santo. Eu fiz mestrado em História Social na USP, trabalhando com manuscritos medievais. E agora eu tô no doutorado na Unesp, na área de Arte e Educação. Eu me interesso por muitas coisas ao mesmo tempo, o que é uma benção e uma maldição, depende do ângulo que a gente olha. E a indecisão é algo que eu tenho que lidar o tempo todo. Além de tutora do Tio e o nosso brother podcaster, e da Nori, que é a pincher mais mansa que eu já vi na vida, eu comecei a pesquisar livros infantis. Olha só. Livros infantis. E adentrar num universo que eu não me daria liberdade de entrar se eu ainda ficasse presa a um pensamento comum de que mulheres que não têm filhos não podem fazer parte do universo infantil, eu jamais teria encarado o livro infantil como uma produção séria de conteúdo e que eu vou injetar ali um monte de questões que são da filosofia, da história da arte, enfim. A desconstrução sobre essa própria ideia de infantil, de maternidade, me ajudou muito na minha área acadêmica e, inevitavelmente, ela vai se tornar ali um assunto que o podcast também vai absorver, né? Enfim, na fila da maternidade, eu sou aquela criaturinha que vão arrumar mil desculpas para justificar a minha decisão de não ser mãe. Até a minha própria indecisão habitual, né? Aquela coisa de, não, você só tá em dúvida, daqui a pouco acontece. Bom, realmente eu não me lembro tão bem quando eu comecei a afirmar meu desejo de não querer ser mãe, apesar de ultimamente ter pensado mais seriamente sobre a questão, até mesmo por conta da idade e do meu papel como docente. Mas o fato é que a pressão social é, ou foi ao menos, tão grande, mas tão grande que eu passei a assumir as desculpas dos outros como minhas verdades. Eu passei a vivenciar a vida seguindo regras que não eram minhas. No Não Pode Chorar de número 5, o Como Não Se Esquecer de Si Mesma, eu falei um pouco sobre essa questão de se conhecer e como isso é importante, de se colocar no centro de vários questionamentos sobre o que sentimos, como nos comportamos Isso inclui também a maternidade. Mulheres não são questionadas porque quiseram ou tiveram filhos, mas a escolha de não querer ter filhos precisa sempre ser justificada e explicada. Não que precise, realmente, mas assim ainda é exigido, né, socialmente. Muitas mulheres, mesmo as que não têm filhos, ou as que têm filhos, elas vão se reconhecer nessa fala em algum momento da vida. Quem nunca sofreu uma pressão social para ter filho? Mesmo que naquele jeitinho de brincadeira, é só uma piadinha? Mas é pressão, a gente internaliza e se sente obrigada a ter filhos. E se não tem, é culpada. Começar a questionar sobre minhas ações e pensamentos me ajudou muito a compreender e filtrar o que de fato faz parte da minha personalidade, do modo como eu quero ser e o que eu quero descartar como processo de manipulação de uma estrutura baseada no papel do homem que tenta de todo modo se manter. Ter consciência de nossa cultura e de nosso poder como mulher é essencial para poder responder essa pergunta sobre ser mãe, de um modo muito mais sincero. Se um dia eu quis ser mãe, de verdade, nunca. A memória mais antiga que eu tenho e que é reforçada pela fala da minha mãe é lá dos meus 7, 8 anos, que eu comecei a dizer que eu não queria ser mãe. Minha mãe, coitada, se culpou achando que foi um erro dela, porque é errado não ter filhos, né? Isso, entendam, ironia, ok? Por mais que aqui em casa a gente converse muito sobre isso e que aparentemente tenhamos compreendido que não ter filhos é possível, é muito complicado retirar um sentimento de culpa. Mulheres foram por gerações educadas a sentir culpa. Minha mãe achava que eu não queria ter filhos porque eu via as brigas dos meus pais e porque morando na roça, de um modo ali muito mais isolado, eu acabava virando confidente dela. Isso, lógico, eu fui saber bem depois. Mas a verdade é que ela poderia até estar desabafando algumas frustrações em mim, em alguns poucos momentos, segundo ela, mas eu nem lembro. Eu não absorvi aquilo, porque para mim, aqueles momentos de estar sozinha com a minha mãe era de estar sentada no meio do mato, olhando do alto do morro a paisagem, sentindo o vento, ouvindo ela falar e eu não escutando, porque eu era criança. O que criança mais faz quando o adulto fala seriamente? Passa aquele zumbido, zzz, sabe? Mas, então, eu era criança e não queria ter filhos e ponto, já naquele momento. Eu não sei exatamente como que isso se desenvolve, não dá pra gente dizer, ah, quando eu era criança eu já não queria ter filhos, não sei, eu só falava isso, vai saber. Daí eu passei a encontrar uma desculpa lá pros meus 12 anos, mais ou menos, e eu dizia que eu, se eu quisesse ter filhos, eu ia adotar, como se isso não fosse maternidade. Assumiram que, então, era um problema de Fabiana talvez não querer engravidar, mas essa também não era a questão. Não era uma coisa de eu não quero ter meu corpo modificado, engordar, estrias, blá. Essa pode sim, por que não? Enfim, ser uma justificativa para outras mulheres. Mas no caso não era para mim. E como eu não via em nada disso uma justificativa, eu assumia que mais me repetiram a vida inteira. Fabiana não gosta de crianças. Porque para uma mulher não querer ter filhos, ela precisava de alguma justificativa. E pode ser que tenha. Também não é um problema. São várias as situações. Existem tantos motivos para não querer ser mãe quanto para ser mãe. Para tentar injetar uma justificativa goela abaixo só porque uma mulher precisa na nossa sociedade procriar já é um absurdo. Veja só, eu passei anos da minha vida achando que eu não gostava de criança. E aí eu fui dar aula. Eu conheci criaturinhas fantásticas e comecei a desconfiar dessa história. Peraí, eu odeio criança, mas elas são tão legais. E aí hoje eu entendo que pela minha situação familiar e de convivências, eu era a mais nova do grupo. Então, não é que eu não gostava de crianças, eu era criança. E eu não convivia com elas depois que eu deixei de ser criança. Só que isso me criou um grande problema. Eu achava que, como eu não queria ter filhos, eu deveria odiá-los. Quando eu me deparava com uma criança, era um inferno. Elas sentiam a minha insegurança, meu desconforto, e aí elas choravam, óbvio. Era eu chegar num lugar que tinha criança e as crianças saíam gritando, chorando. Sabe essas cenas terríveis? E isso só reforçava a ideia de que eu não gostava de crianças e elas não gostavam de mim. Mas daí eu cheguei nos 30. Tá, vamos dar uma pausa aqui e pensar em algumas afirmações meio absurdas que muitas mulheres devem ter passado por isso. Ah, uma hora você muda de ideia, logo você encontra um homem bacana, casa e vai querer ter filhos. Isso já cria uma pressão enorme sobre as mulheres que se casam e não querem ter filhos. Imagina para casais homoafetivos, como se eles não pudessem constituir família com ou sem filhos. Parece como, percebe assim, como que essa trama ela é entrelaçada com um problema de base que é não compreendermos o que é maternidade e o que é ser mulher. Bom, outros absurdos como, você não quer ser mãe? Que desperdício! Sim, eu tô desperdiçando meu útero. Até agora eu não consegui encontrar uma real possibilidade para ele ser utilizado. Pensa de um modo objetivo, como que isso seria fantástico e ajudaria tantas mulheres que querem engravidar e não conseguem. Enfim, só mais um absurdinho antes de eu dizer o que muda nos 30. Você vai se arrepender quando for mais velha e não tiver ninguém para cuidar de você. Mano, eu já me disseram que não querer ter filhos é muito egoísmo, né? Relacionar essa ideia de não ter filhos com uma noção de egoísmo. Mas vamos falar de egoísmo? Você quer ser mãe ou assinar um contrato de cuidados futuros? Nossa, a gente continua reproduzindo essas frases que elas, pra quem tá dizendo, às vezes tá ali, sabe, de um modo até mesmo meio vazio, mas pra quem tá ouvindo e refletindo sobre essa situação, elas são muito pesadas. Bom, o que muda nos 30? Vai bater o relógio biológico? Não. Nós temos, lógico, uma contagem de tempo que aos poucos indica que nosso corpo está se modificando, afinal a gente envelhece, o sistema reprodutivo também, mas aquele apito, o chamado, o instinto materno, ele sim é um mito. Um chamado social que atende a uma demanda social não genética. Então, se eu não comecei a querer ter filhos só porque cheguei na faixa dos 30, vai ter ali duas justificativas socialmente mais aceitas para uma mulher de 30 anos não querer ter filhos. Primeiro, ela não tem tempo porque está dedicada a carreira, e aqui a gente tem um ponto de tensão com o feminismo, que possivelmente falaremos na conversa com Camila no segundo bloco, e a mais comum, o ficou pra titia, ou ficou encalhada. Se não vai conseguir se casar, não precisa ter filhos, coitada. Então, que na fila da maternidade, eu sempre fui a que não quer ter filhos, e continuarei sendo. Mas o fato é que depois dos 30, a sociedade perdeu o interesse em mim, em me questionar quanto a isso, porque eu sou um caso perdido. Isso me deu uma maior liberdade para conseguir ver melhor onde eu estou. A verdade é que a justificativa para não querer ser mãe não vai passar pela minha carreira, também não vai passar pelo estado civil, nem pela minha sexualidade. Não quero ser mãe porque não quero exercer a maternidade. Mas para dizer isso assim, de peito aberto, entendendo as consequências, é porque eu já pensei muito sobre o assunto, já me entendi. E nada disso seria possível sem a inclusão da pauta feminista. Mesmo que só mais atualmente eu tenha ganho ciência desse poder de discurso. Muito do que conhecemos até o momento sobre maternidade, no Ocidente, no ambiente em que vivo, estadinho ao menos, foi construído socialmente pelos homens, né? Pensando ali um conhecimento de maternidade mais comum. Para questionarmos sobre os papéis da mulher, vamos também ter de nos questionarmos sobre a maternidade, porque culturalmente uma foi ligada à outra como uma base de existência. É comum compreender que a maternidade ela só existe quando a mulher engravida e gera um outro ser humano. E a mulher só existe quando ela completa o seu ciclo de destino social, que é engravidar. Uma mulher sem filhos é uma mulher pela metade. Eu ouvi isso nessa frase de mulher sem filhos é uma mulher pela metade numa entrevista dada pela Sheila Haidt, uma escritora canadense que escreveu o livro chamado Maternidade, que foi lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. E pelo que eu entendi do livro, porque eu ainda não li, a trama da história passa pela vida de uma escritora, né? Então é quase como um romance meio que autobiográfico, que está ali escrevendo um livro e questiona a ideia de maternidade, de gravidez, das decisões. E ela usa, de certo modo, o tempo dedicado à escrita do livro como uma justificativa de impossibilidade de se ter um filho. Ela estaria muito ocupada, como se ela fosse ali adiando e adiando a decisão da gravidez para chegar a um momento em que o curso natural do envelhecimento já decidiu por ela, né? Passou da hora dessa decisão, então o que não dá mais tempo, decidido está. Mas então que maternidade? Bom, maternidade não é gravidez. Gravidez é um modo de gerar um ser, mas não constitui por si só uma maternidade. Nem todas as mães engravidaram dos seus filhos e nem todas as gravidezes geraram maternidade. Por N questões pessoais, de reconstituição familiar, de adotar amigos como família, eu percebi como que esses nomes e papéis familiares, eles guardam uma grande flexibilidade, né, que é cabível a novas estruturas sociais que ganham mais espaço na nossa sociedade atual. Eu já me reestruturei essa fala, esse áudio que eu tô gravando tantas vezes, porque a cada momento entra um novo dado para pensar a maternidade. Seja esse livro, né, Maternidade, da Sheila Haidt, seja uma palestra que eu ouvi essa semana no Teatro Universitário da UFES, que foi no dia 2 de maio. A Viviane Mosé, que ela é formada na UFES, ela deu uma palestra no Teatro Universitário falando sobre educação pública. Um debate que é urgente diante dos cortes, né, de investimento em educação do atual governo. E então que dentro dessa conversa, ela falava sobre Enfim, sobre educação pública, como que as estruturas familiares, o modo de constituição do ser, o modo como a gente vive nesse sistema angustiante, ele vai influenciar na nossa educação e na nossa vida. E foi aí que eu tive que parar tudo para reescrever e gravar o áudio novamente. Porque ela falava como que essa sociedade, ela se modificou. Algo que a gente observa, na verdade, no dia a dia, mas quando a gente para perceber de fato, a gente ver a amplitude, até onde alcança essas mudanças, né? Sobre essas novas estruturas de redes que ela fala, enfim. Mas o núcleo familiar, ele se modificou muito nas últimas décadas. O pai, ele possivelmente nunca foi nem o centro da gerência do lar. Isso se a gente considerar ali uma constituição familiar da, tradicional, heterossexual, etc. Dando, enfim, né? Indo mais além, a gente tem várias outras constituições familiares. Olha como isso já é falho. Mas esse pai, ele já não faz parte desse núcleo familiar no sentido de gerir ali aquele espaço que ele é doméstico da casa. E a mãe, ela saiu para trabalhar, né? Ela sai para trabalhar, ela vai estudar, ela vai viver uma vida também fora desse espaço. E aí a avó, que por um tempo ela ficou com os netos, ela também foi estudar, visto o aumento de acesso de idosos, por exemplo, às universidades. E ela voltou a trabalhar. Os tios e tias, enfim, eles não moram mais no mesmo bairro, nem na mesma cidade, principalmente as tias solteironas, que ficariam ali responsável, talvez, por ajudar nessa maternidade. Vide eu. E a criança, bem, a criança foi jogada em cima da escola, esperando um milagre. E algo que, de certo modo, eu já sabia, mas quando eu conectei esse dado observável com a minha fala inicial, eu percebi o quanto a minha ideia de maternidade, de quando eu era mais nova, girava em torno de uma estrutura tradicional. E como isso mudou hoje? A maternidade, ela deixou de se construir sozinha. Ela é possível, sim, caminhar lado a lado com a carreira, com o trabalho, mas nunca sem uma tribo ao redor, nunca sem um grupo muito maior junto da maternidade. A criança cada vez mais perde o seu espaço na sociedade. E é por isso mesmo que a gente precisa debater onde fica a maternidade no meio de tudo isso. Quando dizemos, sei lá, Fabiana não quer ser mãe porque ela não tem tempo, ela não quer abrir mão dos seus estudos e trabalho para ficar em casa cuidando de criança. Na verdade, a gente está dizendo que para ser mãe, essa mulher, ela precisa de uma força externa de sustento e que deve haver uma relação direta entre trabalho doméstico e trabalho reprodutivo, algo que historicamente antecede ao capitalismo. Mas na medida em que surge a propriedade privada, aumenta a exploração do trabalho feminino, porque ela não produz valor de capital. Ficar em casa cuidando de criança é uma tarefa desvalorizada em comparação com estudo e trabalho, porque estudo e trabalho gera capital, mas a tarefa doméstica não. E nesse jogo histórico de quem detém o valor de capital, a maternidade ela passou a se diferenciar da paternidade como papéis completamente distintos e de diferentes valores. Jogamos sobre os ombros unicamente da mulher a responsabilidade genitora e de educação. Isentamos muitas vezes os homens de sua responsabilidade com os filhos. Percebem como o assunto é extremamente complexo porque maternidade não se tranca dentro de casa, ela se constrói no mundo? E se o mundo está mudando? Se o núcleo familiar ele se modifica? Se a homoafetividade, sim, ela existe e ela tem um papel social, essa estrutura ela vai ter que se modificar e a maternidade também. Se o feminismo ele luta por igualdade salarial, aumento de mulheres nas universidades, nas pós-graduações, que é algo que a gente tem visto muito, por que negar que estas mesmas mulheres têm o poder de decidir se querem ou não ter filhos? Uma mulher que não quer ser mãe é tão problemática para a nossa sociedade quanto uma mulher que é mãe e que decidiu, com o poder que ela ganhou de fala, de ciência do seu próprio corpo e trabalho, engravidar e permanecer em casa com os filhos. Temos aí um ponto de tensão muito grande, que para mim é nada mais que um reflexo do mesmo sistema que tenta nos calar e desarticular. Agora, mais que nunca, as mulheres elas conseguiram falar entre si, sem o homem como mediador. Mas nessa hora, as acusações elas imperam. Por isso que eu acho tão importante mulheres que não querem ter filhos falarem sobre maternidade, porque há muita coisa que podemos contribuir e aprender nesse diálogo. O tempo todo percebemos como que todos tentam se colocar em meio a uma decisão de uma mulher, a questioná-la num sentido de não para compreendê-la, né? Questionar não no sentido de compreender aquele questionamento que vai ser construtivo, de modificação, mas para desestimular e culpabilizar. Desconstruir estereótipos sobre obrigações femininas nos ajuda a compreender melhor não só que há mulheres que não querem ter filhos, mas também como pode uma maternidade hoje ela ser bem acolhida e não massacrada pelo mesmo sistema machista. É como se a maternidade ela sofresse de um polo a outro e nessa linha permanecesse presa por conta de uma dificuldade em falar sobre ela sem recorrer ou a insultos ou a elogios. E isso mesmo dentro de um discurso feminista. Num extremo, temos a maternidade desvalorizada em detrimento de uma profissão. Não lhe é reconhecido seu devido valor, o gigantesco trabalho que exige criar e educar um ser humano para a vida, para viver nesse mundo tão complexo e desigual. No outro extremo, temos a idealização da maternidade, que anda lado a lado com a desvalorização, porque enrustido naqueles elogios como mãe é mãe, mãe sabe das coisas, tem uma mulher que ela carrega toda a responsabilidade, como se ela precisasse saber de tudo, como se ela fosse tudo, o que isenta o restante do grupo de suas responsabilidades, seja os pais, os avós, os amigos. Uma maternidade ali idealizada, ela nada mais faz que isolar a mãe do mundo em função da sua maternidade e dar permissão social para uma ausência paterna ou uma ausência daquele outro que estaria junto nessa maternidade. Ai, gente, eu me empolgo, desculpa. Eu falo muito rápido, porque ao colocar essa maternidade ali como um prêmio, né, como um objetivo ao ser alcançado, exclui várias outras mulheres que não querem ter filhos, ou mesmo coloca uma pressão desnecessária sobre aquelas que querem ser mães, mas que não agora. E é bem aqui que eu acredito que o feminismo ele contribui para uma maternidade mais libertária, quando relacionamos o corpo da mulher com o seu poder de decisão e o modo como ela se relaciona em sociedade. Aos poucos, outras mulheres elas começam também a ganhar representatividade. Aos poucos, começamos a falar sobre mulheres que não querem ser mães, mas que não vão negar que a maternidade ela é importante, que a maternidade ela precisa sim ser discutida. Só assim passamos a compreender um pouco melhor o modo como vivemos e como nos comunicamos. Esse é um debate que ele vai ter que passar por todas as pessoas da sociedade, também os homens. Eu vou falar de duas situações que são distintas que eu vivi, assim, né, que são mais comuns. Bom, quando eu estava na graduação e eu fazia o cursinho de francês na universidade, teve um evento de Dia das Mães, desses muitos eventos, enfim, e que as mulheres estavam ali, mães, ganhando rosas, né, rosas e mãe é uma coisa que se relaciona uma coisa a outra no Dia das Mães, impressionante. Dia das Mães e Dia das Mulheres. Bom, daí vieram e me deram uma rosa. E eu disse rindo, porque eu tinha uma super cara de criança na época. Não, não, eu não sou mãe. E a moça respondeu, eu sei, mas logo você vai ser. Ok, você sorria a cena, né? E eu olhei pro lado e tinha uma senhorinha, sabe, bem velhinha de cabelos brancos, rindo. E aí quando eu olhei pra ela, né, ela veio até mim e falou assim, uma hora ou você vai ter filhos ou você vai dizer que tem só pra pararem de te encher o saco. Eu não sei se ela tinha filhos ou não, né, até porque todo mundo, todas as mulheres praticamente estavam com rosas na mão, mas na época eu achei isso muito sábio, né, você diz ali, ok, eu tenho, tá bom, vamos lá, qual é a próxima pauta? Mas que nem quando pessoas conhecidas, sei lá, da minha mãe me perguntavam que curso eu fazia, e eu dizia, medicina, só para não me perguntarem se eu pinto porque eu fazia arte, sabe, esse tipo de negação, mas hoje eu não acho tão sábio mais, porque eu não quero ignorar a minha decisão, porque pode ter muitas outras mulheres que precisam ouvir que há vida além da maternidade, que não somos mulheres pela metade. Parece pesado quando eu digo isso, e que quando eu digo, parece que eu estou afrontando as mulheres que são mães. Mas é justamente o contrário. Estamos todas no mesmo processo de desmistificação, que pode beneficiar a todas nós e a todos nós, os homens também, porque eles também vivem na mesma sociedade. Ah, bom, a segunda situação que eu quero citar é quando a gente ouve, e que é muito comum, a seguinte frase, né? Parabéns pela gravidez, agora você vai formar família. Isso quer dizer que, antes de engravidar, essa mulher não constituía família. Não importa se ela mora com os amigos, se ela tem uma irmã, se ela é um núcleo familiar sozinho, constituído de uma pessoa só, nada disso importa até ela ter filhos, porque esse é o objetivo. Já imaginou quantas pessoas sofrem porque tentam encontrar essa idealização familiar que nem sequer existe? Quantas pessoas se mantêm em uma relação abusiva porque são do mesmo sangue? Ou como seria diferente se compreendêssemos a maternidade como uma construção histórica e que, como história, ela pode e precisa mudar de acordo com as mudanças sociais? E há uma lacuna muito grande que a gente percebe entre o que já foi discutido pelo feminismo, por exemplo, da década de 60 e 70, e o que vivenciamos no dia a dia. Parece que essas discussões, é óbvio, elas não alcançaram toda a população, e quando elas começam a alcançar, a gente se silencia, Do mesmo modo que eu tava ali naquela posição de sorrir e acenar pra moça que me deu uma rosa. Porque eu não quero afirmar que eu não quero ser mãe pra todo mundo. Não, eu preciso afirmar sobre as minhas decisões. Na década de 70, algumas escritoras como a Adrienne Rich e a Jess Bernard, elas distinguiram, por exemplo, a maternidade como uma instituição patriarcal, né, que vem ali de uma idealização do que seria essa maternidade, e o maternalismo como uma real experiência feminina, como um discurso ali de resistência. São duas palavras que foram distinguidas ali dentro da década de 70. Mas mesmo assim, longe de definições teóricas, né, de palavras, o ponto de vista para se entender a maternidade parece que realmente de pouco passou pelo fato e pela fala e visão da mulher, né? Se pensarmos no entendimento de massa realmente, parece que o entendimento da maternidade não passa pelo corpo feminino. Eu compreendo que na década de 60 e 70 era complicado falar de maternidade, de filhos, era um discurso ali muito ambíguo, porque as mulheres elas buscavam a liberação sexual, vide pelas produções artísticas da época, explorando o corpo, a sexualidade, mas muito do que foi debatido naquele momento nos serve para adentrar melhor hoje na construção da maternidade. Somos todas mulheres, não deveria existir aí no meio uma disputa silenciada para saber quem tem a razão. Eu penso que a maternidade ela não deveria ser encarada como uma instituição conservadora, como muitas feministas ainda fazem, né, de um modo negativo, mesmo que de modo às vezes muito silenciado, mas como uma decisão que o feminismo nos deu a possibilidade de realizar. Ou seja, não deveria ser um assunto ambíguo, mas um encontro de poder de fala, de decisão e de sair da invisibilidade, né? Ou seja, isso recairia não só sobre a mulher que ela não quer ser mãe, sobre aquela que quer ser mãe. Discutir sobre maternidade é discutir uma maternidade que ela deve ser consciente. E foi pensando sobre todas essas questões que, mesmo que eu não me torne mãe, eu tenho sim muitas expectativas em relação à maternidade atualmente. Vamos aí para a terceira pergunta, né? Todo ser humaninho, ou seja, mulheres, mães ou não mães, homens, pais ou não pais, jovens, idosos, deveriam ler um livrinho que é chamado Para Educar Crianças Feministas, um Manifesto, da Chimamanda Adichie. Essa leitura ela foi para mim, nas últimas semanas, um grande aprendizado, para que eu pudesse me educar como uma pessoa mais humanitária, para desenvolver empatia, colocar em questionamento a minha infância, minha família, amigos, todas as relações em que eu estou baseada. Todos nós, independente de nossas origens, temos uma relação com a maternidade, mesmo que no sentido de ausência. Compreender a maternidade nos permite compreender melhor como nós vivemos. Eu repassei a leitura agora para minha mãe e ela todo dia chega para mim e diz coisas que nós não tínhamos parado para pensar. E uma delas, a mais forte até o momento, tem sido a noção de culpa. É muitas vezes difícil explicar como uma mulher, ela internaliza essa culpa para tudo. Mesmo quando a gente, sei lá, a gente pede desculpas para tudo, a gente agradece que nem louca para tudo, mas a gente sente culpa da casa, sei lá, a casa tá bagunçada, você sente culpa. Culpa por não conseguir terminar um trabalho a tempo, culpa por ter que assumir muitas tarefas, culpa por nossa relação com a maternidade. E quando eu li essas 15 sugestões dadas pela Chimamanda para sua amiga que está grávida, eu compreendi tantas coisas que eu preciso mudar na minha postura com a vida e na minha linguagem, no modo como sinto a minha existência, que me faz voltar o tempo todo a esse livro, a não me culpabilizar por tudo, eu não tentar dar conta de tudo sozinha, nunca deixar de questionar os meus atos, minhas preocupações. E uma das minhas preocupações é com a maternidade, do que se tem exigido das mulheres. Eu tenho esperanças de que a gente consiga viver com vontade aquilo que a gente decide, de ter tempo para questionar se estamos decidindo ou se estamos respondendo a uma pressão social. Bom, e eu termino essa longa fala para dar espaço também às outras ideias, a conversa com a Camila, deixando aí uma treta no ar. Bom, olha para o lado, para o seu ambiente de convívio, para o modo como vivemos. O nosso sistema que nos levanta da cama supostamente todos os dias, ele é baseado na insatisfação. Se você está insatisfeito, você consome, você gera lucros e alimenta esse ciclo de insatisfação. E talvez esse seja um dos grandes motivos da nossa sociedade estar tão doente, né? A gente vê o tempo todo, igual a Viviane Mosé estava falando naquela palestra sobre educação pública, a educação pública sendo atacada, o modo de vida mais humanitário sendo atacado, e a gente não consegue reagir. Porque quando a gente tá não só insatisfeito, mas a gente tá indignado, a gente se cristaliza, a gente não consegue se mover. A principal arma de discurso acerca da maternidade tem sido essa noção de arrependimento. Para a mulher que não quer ter filhos, a sociedade grita: você não vai se arrepender por não ter filhos? Para a mulher que teve filhos, o questionamento ele será sobre a sua carreira, mas nunca diretamente sobre um arrependimento de ter filhos, porque a maternidade ela é sagrada. Mas a ideia de arrependimento ela ficará rondando a cabeça dessa mulher que teve filhos. E se não tivesse tido filhos? Olha como que essa sacralização ela é também um poder de dominação, que faz a gente ficar ali imóvel, insatisfeita também. Na entrevista que eu falava antes da escritora, da Sheila Haight, do livro, né, da maternidade, ela disse o seguinte: o arrependimento é uma parte inevitável da vida de todos, o resultado inevitável de ser uma pessoa que decide as coisas e põe essas decisões em prática. Quando as pessoas tentam assustar as mulheres para que tenham filhos porque poderiam lamentar depois, a pergunta que nunca surge é: o que há de errado com o arrependimento? Todos vivemos com algum pesar. Uma vida pode conter plenitude, alegria, interesse, emoção, tristeza, arrependimento, erros, boas escolhas, acidentes, caos. Cada vida contém, inevitavelmente, tudo isso. Ou seja, ela está dizendo o quê? Que pode existir arrependimento? Sim. Pode não existir arrependimento? Sim. Isso é vida. Não dá para a gente basear todas as nossas escolhas em cima do medo do arrependimento. Senão, a gente não se move. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto no bate-papo com a Camila. Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é, quando há uma separação, quem que fica com a prestação do inalador? Que não sara a dor da ferida. Ela fica aberta e pingando sangue, mas se não fosse o bastante, a saúde mental da mulher também sofre. Porque ela a todos socorre, mas não há quem cuide das suas feridas. Internas, físicas e psicológicas. Quando há uma separação, não existe o pai que propõe a guarda compartilhada. É a mãe que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se cuidar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral, para uma viagem para o litoral, para um bom livro na prateleira de seu arsenal ou um churrasco sem as crianças no quintal. O seu dinheiro todo é para suprir os financiamentos familiares, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireira e muito menos o que é fazer a unha. Mas sabe o que mais a tortura? O descaso. Esse de não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós, e após só os nós que a mãe autônoma tem de desatar. O dinheiro da pensão não paga a ausência. A ciência de que o primeiro passo passou. Passou e você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem olhou. O choro gritou, mas também era em seu peito porque éramos nós três querendo leito. O desespero é tanto que chora filhos de um lado e a mãe lá no outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque para exercer, tem a matéria dos seus filhos para resolver, tem um almoço para fazer, tem que providenciar a mistura para comer. Já pagou conta de água, de luz, de telefone, mas agora chega a conta da TV, deu horário de levar os filhos à escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado, acabou o leite, a chocolatada, ai meu Deus, o agasalho não serve mais. O aluguel tá pesado, mas não dá para voltar para casa dos pais. Ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabe que tem refúgio. Enquanto eu fujo dos prazeres, eu tento fingir que os afazeres são os meus dotes. Mas o bote já faz um tempo que virou. Eu vejo quanto mãe a terra firmamente, só hoje eu entendo que passou a minha rainha. Quando se preparou a gororoba com farinha? Na falta do pão, do macarrão, porque nunca houve filé mignon. Para cada mãe se devia erguer uma estatueta. Toda mãe na defesa de seus filhos é porreta, ela enfrenta as tretas e põe sorriso nos lábios. Faz um milagre de multiplicar. E é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço. É a maneira dela tapar os buracos, de sentir-se importante. Toda mãe é um diamante. Toda mãe vale ouro em seu mais alto que late, agora tem pai que só late. Achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão e que com seu pouco dinheiro tudo será suprido. A diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de vidro. Bom, eu sou a Camila Salotto. Acho que a Fabiana, né, já falou para vocês um pouquinho aí de que nós temos quase 2 décadas de amizade, amizade de adolescência. Eu vejo como amizade de infância, né? Porque eu acho que eu tentei prolongar a minha infância o máximo que dava. Bom, o que come eu já fui, né? Eu já fui vegetariana. No momento estou comendo carne, mas eu pretendo voltar à minha dieta vegetariana porque eu me sentia muito melhor sendo vegetariana. E o que produz? Bom, já faz um tempinho que eu não produzo muita coisa. Bom, vou contar pra vocês assim um pouquinho então do meu histórico acadêmico, né? Pra eu não parecer uma pessoa muito ignorante perto da Fabiana. Eu entrei na UFES no curso de jornalismo em 2005. Só que eu não terminei o meu curso porque eu vim pra Alemanha. Eu comecei a namorar e meu namorado morava na Alemanha. Eu vim num primeiro momento só pra gente se conhecer melhor, né? Pra gente ficar mais tempo juntos, pra gente ter um tempo juntos. E a gente ficou muito preocupado porque a gente não fazia ideia de quando a gente se veria novamente caso eu voltasse pro Brasil. Porque eu não tinha dinheiro pra vir sempre para a Alemanha, assim como para ele também ficaria difícil, né? Ele era estudante também. E além disso, ele estudava direito. E depois que eu estudei na Alemanha, eu tive noção do que é. Aqui na Alemanha existe férias, mas na maioria dos cursos, ou em grande parte dos cursos, as férias é só uma pausa de aulas. Mas durante as férias existem provas para escrever, trabalhos para entregar. Então, assim, durante todo o período de férias, os estudantes estão ocupados estudando. Ou seja, quem consegue tira 1 semana, 2 semaninhas de folga, assim. Mas você não está realmente ali relaxando. Você está de folga, mas pensando que você tem que voltar a escrever não sei quantos artigos ainda. Então, as férias aqui, elas são um pouquinho diferentes das férias que a gente tem no Brasil. E aí, devido a tudo isso, a gente decidiu se casar. A gente se casou, foi uma coisa assim meio escondida da família, mas todo mundo já estava meio que desconfiando e acabou que foi uma confusão. E a gente, enfim, a gente então entrou nessa loucura de um casamento aos 21 anos. Nós dois tínhamos 21 anos e pra mim a maternidade não estava muito clara. Como eu falei agora no começo, eu tentei prolongar a minha infância por muito tempo, porque eu sempre gostei muito de estar com crianças e as pessoas falavam, ah, você vai ser mãe, você vai querer ser mãe. De certa forma, eu acredito que isso não tem nada a ver. Eu acredito que eu gostava de estar com crianças porque era uma maneira de eu manter a minha infância mais prolongada. Porque acho que já foi bem cedo. Eu me lembro da primeira vez que eu tive consciência de que eu não seria criança para sempre. Eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. Eu estava em Una, no Espírito Santo, visitando os meus avós. E a gente estava andando ali na rua do centro e de repente a gente estava gritando, fazendo barulho aí meus primos na rua e os adultos falando, ah, fala baixo, já tá tarde e tal. Já era noite e naquele momento eu parei para pensar assim, caramba, um dia eu vou ser adulta e eu não vou ter mais a desculpa de que eu não sou, sabe, de que eu sou criança para poder fazer uma bagunça na rua, correr e tal. Então, eu tentei aproveitar ao máximo a minha infância durante a adolescência, pulando e subindo em árvores. E por isso eu gostava muito de estar com crianças. Mas eu acho que não era claro para mim, eu quero ser mãe ou eu não quero ser mãe. Depois que eu me casei, com os meus 21 anos e quando a gente começou a ter uma certa pressão mesmo social sobre isso, eu por muito tempo não queria. Foi uma decisão bem consciente, assim, porque eu pensei, eu quero fazer minha faculdade, fazer o meu mestrado. Criança dá muito trabalho, porque eu sempre convivi com crianças, então eu sempre tive uma noção muito real do trabalho que dão as crianças, apesar que vivenciar a vida de mãe, ela se mostra ainda muito mais intensa. Por mais que a gente tenha contato com as crianças, é só mesmo quando a gente se torna mãe que a gente vai entender o que, que é isso, né? Lidar, mãe e pai, né? Aqui eu não gosto de falar só de mãe, né? Mas quando a gente se torna mãe, em paz e tem essa responsabilidade de manter 1, 2, 3, sei lá quantos seres vivos vivos, vivos, saudáveis e tudo mais, isso pesa demais, então assim, é muito mais difícil, mas eu já tinha uma noção de que era bem difícil, e eu pensava muito que eu queria, não sei, eu queria viajar, eu queria aproveitar a vida de certas formas que não eram tão compatíveis assim com a maternidade, então por muito tempo a maternidade não me interessava. E aí, eu transferi os meus estudos aqui para a Alemanha, mas eu mudei um pouco a direção. Eu acabei estudando aqui Ciências da Comunicação e História da Arte, porque é comum, assim, nas universidades alemãs, principalmente em cursos de humanas, que você precisa fazer um curso principal e um curso secundário. Então, no meu caso, Ciências da Comunicação era o curso principal e o secundário foi História da Arte. Mas em História da Arte, eu acabei me especializando em fotografia e filme. Existiam várias áreas, então eu escolhi fotografia e filme. Em Ciências da Comunicação, eu fui para Psicologia da Comunicação. Depois, eu acabei gostando demais da área de História da Arte, que por mais que eu tivesse que fazer fotografia e filme, existiam algumas matérias em outras áreas que eram obrigatórias. E essas matérias me chamaram muita atenção. Então, quando eu terminei o meu bacharelado, eu comecei o mestrado lá na Bauhaus de Weimar e eu fiz o que se chama de Media Art, Media Design. Seria um curso que ele é voltado para o cinema, assim, são mídias digitais, na verdade. Acho que a gente poderia chamar, assim, de mídias digitais. Então, tinha galera que ia para a área de programação, e isso nunca foi muito a minha vibe. Eu fiquei mais na área mesmo de fotografia e filme. Viajei pela animação, mesmo sem saber desenhar, foi uma experiência muito incrível. Nesse período do mestrado, eu comecei a sentir, assim, um desejo de ser mãe. Eu via pessoas próximas a mim engravidando e aquilo me incomodava. E aí foi um momento que conscientemente eu pensei, poxa, eu acho que eu quero sim ser mãe. E veio também assim com muitos questionamentos mesmo de como eu fui criada, de como eu vivi e de tantas coisas novas que eu estava vendo e ouvindo de amigas que já viviam a maternidade, que abriram os meus olhos para a possibilidade de educar crianças de uma forma respeitosa, empática, carinhosa, dedicada, e aquilo assim me surpreendeu bastante. E eu, por um tempo, eu pensei, mas peraí, eu quero ser mãe apenas porque eu quero fazer diferente do que os meus pais fizeram? Ou eu quero ser mãe porque eu quero proporcionar a um ser humano uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível na infância e dar apoio para que eles cresçam e sejam seres humanos empáticos, seres humanos com consciência da sua responsabilidade aqui no mundo. E hoje eu sei que isso é até uma expectativa e é muito pesado jogar essa expectativa nas costas dos nossos filhos, né? A gente tem que tomar muito cuidado como pais, porque antigamente as expectativas eram dos filhos entrarem numa universidade de dinheiro, para ganhar dinheiro, né? Mas entrassem numa universidade de direito, engenharia, medicina, para depois trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa e ter uma estabilidade financeira, porque foi a realidade que os nossos pais não tiveram e era a realidade que eles desejavam pra gente. E aí a gente vê hoje, assim, nós estamos numa geração que a gente trabalha muito mais com a questão da ética, né, do respeito, da empatia, da tolerância. Para esse grupo de pais dessa geração, a gente também precisa tomar cuidado para não jogar uma responsabilidade muito grande nos ombros dos nossos filhos, querendo exigir que eles venham a ser salvadores da pátria e salve o mundo dessa merda que está com pessoas totalitárias, com pessoas que não dão valor para a educação. Infelizmente é assim, mas eu sempre tento me desconstruir, permitir que os meus filhos se construam e sejam o que eles quiserem ser. Mas a base da educação, e eu acredito que isso fica para a vida, é uma base de respeito, é uma base de compreensão. Então, eu como mãe, eu estudo muito a respeito do desenvolvimento infantil, do que uma criança é capaz de fazer, entender em cada idade, de como funciona a cabecinha deles, porque eu estou me livrando daquelas amarras de imaginar que as crianças são tiranos e que tudo aquilo que elas estão fazendo é apenas para nos oprimir. Oprimir os pais, o que não é verdade, né? Tem uns podcasts muito legais sobre maternidade e paternidade que eu escuto, o Sinuca de Bicos e o Tricô de Pais. são deles, e eles falam, às vezes, né, que as crianças, elas são como pequenos cientistas, na verdade elas são cientistas. Quando as crianças testam os nossos limites, elas não estão testando para medir força, elas estão testando para tentar entender o que, que está acontecendo. Então, se uma criança, se você fala 10 vezes com a criança que ela não pode fazer alguma coisa, e durante 10 vezes aquela criança vai tentar fazer aquilo ali, é porque ela quer ver se durante dessas 10 vezes a sua reação vai ser igual, como que você reage. Então, é como se elas estivessem fazendo uma pesquisa científica e fazendo uma meta-análise para saber se vai ser sempre daquele jeito, se a nossa reação vai ser sempre a mesma diante de uma ação deles. E eu acho que esse tipo de coisa é fantástico, porque isso abriu demais a minha mente, e eu continuo lendo, continuo estudando muito, muito sobre educação infantil. E então eu decidi ser mãe a partir do momento que eu entendi que era isso que eu queria. Queria oferecer um ambiente saudável e me desligar das minhas questões e me concentrar nas questões dos meus filhos, do que seria importante para eles e qual tipo de apoio que eu podia dar para eles. Bom, falei um pouquinho aqui, né, sobre a minha relação com a maternidade, e agora eu vou pro segundo ponto aqui, que é sobre a inclusão da pauta feminista, né, na questão da maternidade. Eu acho que eu sempre tive uma tendência para o feminismo, mas eu nunca fiz pesquisas ou estudei ou realmente tirei tempo para o feminismo antes de me tornar mãe. Eu lembro que o feminismo, ele me tocou, sabe? Eu fui picada pela abelhinha do feminismo no momento que eu descobri que eu seria mãe de uma menina. Porque na minha primeira gravidez, de alguma forma, eu imaginava que eu seria mãe de um menino. E era a sensação, assim, vai ser um revolucionário. Eu não sei porquê, mas era sempre essa ideia, assim, que o meu filho seria revolucionário. Um revolucionário no sentido de alguém com uma personalidade forte que luta pelos seus direitos, ou sei lá. Não era uma expectativa, era um sentimento. Acho que são coisas diferentes, né? Não era o meu desejo, mas era o que eu sentia. E quando a médica me falou que seria uma menina, eu saí andando e pensando, sabe, em como que é duro ser mulher. Como é duro você, simplesmente por ter uma vagina e andar na rua, você precisa ter medo. É simplesmente assim. Porque você tem uma vagina, você precisa ter medo. E eu falo isso porque a minha mãe sofreu, além de violência dos pais, violência física, quando adulta, a minha mãe foi estuprada. E isso são coisas que marcam, que ferem a pessoa e ferem toda a família. E eu voltei para casa do consultório pensando nisso, pensando naquele dia tão horrível que nós estávamos em casa e que eu vi a minha mãe ensanguentada, toda ferida, e um homem com uma faca, sabe, ameaçando-a. Aquele homem batendo no meu irmão, que era um bebezinho de 3 anos. E isso mexeu demais comigo. E eu pensei, na hora, meu Deus, né? Porque eu acredito em Deus. E eu pensei, meu Deus, proteja a minha filha desse sofrimento. E eu ia andando, e eu ia olhando para os homens que passavam por mim. E eu via cada homem como uma ameaça. Então, assim, eu acho que um trauma e uma ferida muito forte, que estava ali dentro guardado desde a minha infância, se abriu naquele dia. Eu cheguei em casa e eu chorei, não de tristeza por ter uma menina, mas de tristeza por causa do mundo que ela teria que enfrentar simplesmente por ela nascer com uma vagina. E, ai, desculpa, não pode chorar, né? Mas eu tô chorando. E a partir daquele momento, eu comecei a ler. Acredito que ainda li muito pouco do que eu gostaria de ler. Mas eu comecei a me informar sobre o feminismo, a ler coisas e tal. Quando a Fabiana me chamou, então, pra falar aqui do podcast, como assim, eu sempre li muitas coisas aleatórias, eu achei um texto da Lucila Scavone. E o texto, ele faz, assim, um apanhado cronológico muito interessante das questões feministas. A partir da década de 50, fim da década de 40, né? 1949, quando sai o livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre vocês pra gente entender sobre como que maternidade e feminismo andam de mãos dadas, né? Porque nesse livro Segundo Sexo, a Simone, ela contesta o determinismo biológico e divino da maternidade, e ela retoma uma perspectiva hegeliana pra questão do feminismo. Porque até então o feminismo, ele era aquele igualitário social, né, de direitos no sentido do trabalho, né, de salários e melhores condições de trabalho para as mulheres e tal. E a Simone, ela muda essa perspectiva, né, tem a frase célebre dela, não se nasce mulher, mas torna-se mulher, e ela acaba levando o feminismo mais para um, não mais para aquele feminismo apenas igualitarista na questão social e tal, mas uma questão mais centrada na mulher como sujeito. Então, a Simone de Beauvoir, com esse livro, ela politiza as questões privadas da mulher e a maternidade. Para essa linha de pensamento que vem a partir dela, desse livro, né, da Simone, a maternidade, ela acaba se tornando um eixo central da explicação da desigualdade entre os sexos, né? Isso, na década de 70, foi muito importante na França, por toda essa questão, né, da luta de direito das mulheres, a luta pela pílula, o aborto. E aí tem uma frase que a Lucila coloca, que é: un enfant, si je veux, quand je veux, né? Um filho, se eu quiser, quando eu quiser. E eu não sei se a minha pronúncia em francês está muito boa, porque eu só fiz o francês básico, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, a Simone, ela acaba inspirando toda uma geração de mulheres que vieram depois, sob a questão da livre escolha da maternidade. Então, as mulheres viam como algo assim, revolucionário, não ser mãe. Então, abrir mão da maternidade por algo maior, que é a luta pelos seus direitos e essa descentralização, né? Então, tem toda essa questão da maternidade com a amamentação, de como isso é opressor para as mulheres. Eu tenho uma amiga na França que ela fala que até hoje na França é muito forte isso. Eles vêm até com maus olhos quando uma mulher amamenta, porque a mulher tem que dar mamadeira para ela ter liberdade. Então, é um tipo de pensamento, assim, que veio a partir daí, que a gente não dá para julgar, mas a minha questão com a maternidade é um pouco diferente. A minha questão com a maternidade, ela segue o que vem depois desse movimento, que é um chamado feminismo diferencialista. E esse feminismo, ele vê umas novas reflexões em relação à maternidade, e coloca a maternidade como um poder insubstituível e inegável para a mulher que queira exercê-la, né? É uma visão mais lacaniana, que vem nessa questão da gestação, o cordão umbilical, a relação feto e mãe. E como isso é tão poderoso, porque, né, é você, a mulher, o útero, você é uma fonte de vida e poder. E eu me identifico demais com isso, né, como eu sou mãe. Porque por mais que eu tenha odiado as gestações por mil motivos, ao mesmo tempo, as minhas gestações, elas me empoderaram. Elas criaram em mim uma pessoa que eu acho que dificilmente eu chegaria a ser caso eu não tivesse vivido a maternidade, a gestação, nesse caso, né? Não que você precise da gestação, né? A gente tá falando com tantas pessoas, existem pessoas que adotam, mas eu tô falando assim, no meu caso, a minha experiência foi muito importante, porque eu olho pra Camila antes de ser mãe e às vezes eu tenho, assim, um pouco de vergonha alheia de quem eu era, né? Vergonha alheia de mim mesma, como pode, né? Tenho vergonha de muitas atitudes e tudo mais, de como eu era tudo centrado a mim, eu e tal, e a maternidade desconstruiu bastante isso. Então, assim, no momento que eu estava grávida, eu me reconectei demais a uma questão mais da natureza, desse poder da mulher, e isso me lembrou muitas culturas, né, celtas, né, que exaltava todo esse poder da mulher. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a questão da menstruação, sobre a questão de você respeitar o seu ciclo, você respeitar o seu corpo. Eu já nunca fui fã de pílula, então eu nunca fui tomar pílula, não sei, em momentos em que eu tive cistos no ovário, eu precisei tomar um regulador hormonal, mas em geral a pílula não fazia parte da minha vida já, de qualquer forma, mas era uma coisa inconsciente, não era uma coisa consciente. Então hoje eu ainda estou no processo de desconstrução, mas eu sou muito impressionada pela ideia de conhecer cada vez mais o meu corpo e de ser independente disso. Ser independente de algo que seja invasivo ou um método contraceptivo que vá mudar os meus hormônios e vai me deixar dependente deles, né? E isso tudo veio com as gestações, foram pensamentos assim, sabe? Eu passei grande parte da minha adolescência e juventude mesmo, reclamando de ser mulher, reclamando da menstruação, reclamando do útero. E a maternidade fez com que tudo mudasse. E ao invés de eu reclamar e ver algo como negativo, de pensar, ai, por que que eu não nasci um homem? Eu repensei, por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou assim tão revoltada contra o meu corpo, contra quem eu sou, contra algo que é tão natural, contra o ciclo, né? O ciclo menstrual, que é algo tão poderoso e tão incrível, que faz com que a gente passe por diversos momentos, assim, durante o mês. E por que a gente não usa isso para o nosso bem-estar? E para continuar aqui, o que eu estava falando sobre a questão da maternidade, né? Dentro desse texto, ele fala dessa maternidade diferencialista e mostra ela como uma parte da identidade do poder feminino. E aí tem a visão de Foucault sobre a maternidade, né? Que é um fenômeno biopsíquico social. E aí segue falando sobre a questão da introdução do gênero nas ciências sociais, que ele mudou a maneira de você compreender a maternidade, porque a partir desse momento você percebe que você não pode falar da maternidade sem abordar a paternidade. Você não pode falar da mãe sem falar do pai, tanto no sentido biológico, né, para fecundação e tudo mais, quanto no sentido social do termo. Então, é algo que também está bem presente hoje nesses outros podcasts que eu falei. O Tricô de Pais, por exemplo, é um podcast de 3 pais falando sobre questões da paternidade que antes apenas as mulheres falam. Por exemplo, falando sobre fraldas, sobre limpar o bumbum de bebê, falar sobre pais realmente exercendo a sua posição de pais como criadores junto com as mães. Porque dentro da parentalidade, porque aí vem o conceito da parentalidade, que já não é mais nem a maternidade, nem a paternidade, a parentalidade, você tem ali tanto a mãe e o pai exercendo os mesmos papéis da mesma maneira. Aqui em casa, a gente segue isso, apesar de que, às vezes, em momentos de estresse, eu percebo que a cultura machista ainda é muito forte e o meu marido acaba sendo picado pelo machismo e muitas vezes nós temos discussões sérias sobre isso, mas ainda assim, existe o exercício de uma paternidade ativa aqui em casa. Eu não permitiria que fosse diferente. Não nasci para ser mãe solo casada. Então, a parentalidade é mesmo essa divisão sem divisão. É simplesmente o homem ver o que precisa ser feito e fazer com as crianças, com as casas, com a casa, né? Sem ter aquela ideia de que a mulher é a dona de casa. A minha sogra estava aqui esses dias e aí a gente acabou tendo uma discussão porque ela me chamou de dona de casa. Eu falei para ela que eu não sou dona de casa. Eu sou uma mãe que está cuidando dos filhos dela agora em casa, mas eu não sou dona de casa. A casa não é minha, a casa aqui é de todo mundo que vive. Então, todo mundo trabalha aqui para fazer com que esse ambiente seja um ambiente que seja possível de se viver, um ambiente limpo, um ambiente organizado. Eu sozinha não dou conta, porque a minha meta aqui não é arrumar casa, a minha meta é educar os meus filhos e cuidar dos meus filhos, dar atenção aos meus filhos. A paternidade, ela passa a ter um papel muito importante dentro do feminismo, na minha concepção também, porque eu acredito que olha quantas mães solos a gente vê por aí, quantos homens abandonam as mulheres quando descobrem que elas estão grávidas, quantas crianças ou adultos, quantas pessoas não têm o nome dos pais, né, do pai nas suas certidões de nascimento. Então é algo a se discutir, sim, é algo que precisa mudar, sim. E essa perspectiva do gênero, ela possibilitou abordar a maternidade em diferentes facetas, né? Então, agora fazendo assim um resumo, a maternidade já foi vista como símbolo de um ideal da realização feminina, algo divino, o chamado, você tem que ser mãe. Depois ela passou como símbolo de opressão das mulheres, a partir da fim da década de 40, e símbolo de poder, e conforme o tempo vai passando, a maternidade vai mudando os significados dos símbolos, né? Por exemplo, eu vejo hoje a maternidade não apenas como algo biológico, psíquico, até porque quando a gente fala de biologia eu acho que é muito injusto com as pessoas que talvez não possam ter filhos ou não querem gerar filhos, mas querem adotar e adotam as crianças e tem o mesmo amor, o mesmo carinho. Por isso, eu acho que não dá pra gente reduzir a maternidade apenas num aspecto biológico. A maternidade vai muito além disso e vocês daqui a pouco vão ouvir um bebê chorando porque eu acho que meu bebê tá me procurando pela casa. Deixei ele na sala falar com a irmã e ele está me procurando. Então, hoje eu vejo a maternidade muito mais como uma grande responsabilidade social. E as minhas expectativas em relação à maternidade é realmente levar a maternidade como um sentido de responsabilidade social. Sabe, é você oferecer às crianças as possibilidades delas se desenvolver plenamente, delas não só o desenvolvimento motor, o psíquico, mas o desenvolvimento emocional, oferecer para elas um ambiente de carinho, respeito, de empatia, de igualdade, porque eu acredito que é uma sementinha que a gente planta, né, no corações delas. Eu acho que qualquer pessoa saudável, que não tenha nenhum problema psíquico, genético, né, eu nem sei se a gente pode falar nesse sentido, porque eu sou leiga a respeito das doenças psíquicas, né. Ui, gente, vai ter bebê chorando. O bebê machucou. Vem, bebê. Aqui, ó. Então, eu acredito que qualquer criança que tenha qualquer pessoa, né, que seja saudável, acho que dificilmente, se você a educar e criar com carinho, respeito, empatia, ele vai seguir para um outro caminho. Vem cá, bebê. Eu acredito que a tendência, se você educa com essa base, né, de respeito e empatia, você vai criar também aí adultos que vão ter respeito pelos outros, empatia, né, e responsabilidade também, né? Eu acho que existem certas coisas que vêm da criação mesmo. As crianças, elas copiam muitas coisas. Claro que depois que a gente cresce, a gente se questiona sobre muita coisa, mas eu acho que quando a gente passa pela fase dos questionamentos, chega uma hora que você reconhece tudo aquilo que os seus pais fizeram e te ensinaram, o que você realmente vai deixar na sua vida e o que de acordo com o momento social que você vive, o momento histórico que você vive, o que você vai ter que reconstruir, refazer, mudar, readaptar. Então, eu acho que até nisso uma criação respeitosa, ela é positiva, porque ela ajuda vai ajudar com que os nossos filhos no futuro eles consigam fazer esses questionamentos de uma forma muito mais... Deu bebê gritando. Eles vão fazer esses questionamentos de uma forma mais consciente. Pois é, gente. Você quer falar alguma coisa aqui? Agora eu tenho uma menina que ela é fruto da minha maternidade. E ela vai falar. Fala, como é que é ser a minha filha? Miau, miau. O que você é agora? Não. Você é um gatinho? Não. Ah, gatinho. E você ama a sua mamãe, gatinho? Não. A sua mamãe te respeita, gatinho? Não. A sua mamãe cuida de você, gatinho? Não. E você respeita as outras pessoas também, gatinho? Não. Teve, acho que, uma interrogação na testa desse gatinho. E depois esse gatinho disse que sim, na língua de gatinhos, no miau. Não foi? Bom, eu acho que com essa participação aqui a gente pode encerrar essa segunda parte aqui do podcast, tá bom, gente? Muito obrigada. Por que te incomodam as minhas exigências? Fico contigo pra me sustentar. Já expandi a minha consciência. Não ligo se você é pobre, rapaz. Relaxa, deixa que eu banco meu luxo e riqueza. Pra isso eu quero salários iguais. Tá reclamando, então volta pra Amélia. Já que tanta eu lembro que ela sofria ao teu lado. eu só quero agradecer. Amélia não tinha a menor vaidade, ela também era mulher de verdade, mas eu nasci com a ideia de ter igualdade, pra Amélia experimentar liberdade. Free Amélia. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. É, nossa, eu já vou avisando que eu nunca fui host, entendeu? Então, nem sei. Oi, Camila, tudo bem? Bom dia. Olá. Gente. Né? Olá. Unificadas. Nossa, já começamos com a ligação distante lá da Alemanha, falhando um pouquinho, mas tranquilo. A gente vai ter uma conversinha agora que é aí o nosso segundo, né, momento do podcast. Bom, para a gente também não se estender demais, porque eu já me estendi muito falando, vou dar mais espaço para a Camila, até porque quando a gente gravou no Instagram também eu falei demais, então é o meu modo de me redimir um pouquinho. dentro da nossa, dos nossos discursos anteriores, né, e pensando na nossa vivência, até porque são aí seus 19 para 20 anos de amizade, então é muita coisa. Eu fiquei pensando como que ultimamente, nesses últimos 2 anos, pelo menos 3, nesse tempo de existência da Marina, que é a sua filha, né, a minha vida em relação à maternidade também se modificou. Como que as nossas conversas me fez repensar muita coisa que eu já tinha assumido como dada, sabe, sobre a maternidade, sobre não querer ter filhos, sobre todo o meu discurso anterior, e eu tive que rever tudo isso na medida que a gente ia conversando, né? Lógico que não é aquela coisa, eu vou sentar e vou pensar sobre isso, mas aos poucos isso foi acontecendo, e isso foi muito importante para mim também na minha carreira profissional, já que eu também trabalho com arte e educação, né, e cada vez mais eu tenho me aproximado desse universo infantil, e é um grande desafio para mim, né. E aí, dentro dessas modificações, dessas mudanças, o que eu percebo que mais, não sei se afasta, né, gente, são 6 horas da manhã, eu tô super devagar, desculpem. Eu não sei se afasta, mas como que a sua vida, ela se tornou ali tão diferente do que a gente vivenciava junto, né, em relação a estudo, trabalho, porque nesse começo agora você ainda não voltou para o mercado de trabalho necessariamente, né, você está levando ali como uma influencer digital e tal, mas aquele trabalho de bater cartão, de ter que sair de casa, você ainda não, ou ainda, nem sei se esse ainda é um termo certo para a gente usar, mas você continua dentro de casa ali com as crianças. Como que isso é para você, sabe? Essa vivência, como que é isso, sabe? Me explica um pouco, porque uma coisa que ficou muito pra gente no Instagram foi aquilo de a gente conversar, né, que o feminismo, ele vai falar sobre essa volta da mulher pro mercado de trabalho, firmar esse espaço, mas isso acaba englobando a maternidade, né? Isso se torna ali o discurso com a maternidade nesse começo do feminismo, né? Um ponto de tensão. Eu acho que é um ponto de tensão, né, de uma discussão anterior do feminismo, que vem ali com o livro da Simone de Beauvoir, como eu falei já no áudio. Mas antes da gente chegar assim, a esse ponto, eu queria só, enquanto você fazia essa introdução, eu pensei em umas coisas que você falou, né, de como que, mesmo a gente longe, né, você convivendo comigo agora como mãe, né, mesmo que virtualmente as nossas conversas, e eu acho interessante porque antes da semana eu convivia com outras mães também, e mudou muita coisa, assim, a mãe que eu sou hoje foi muito formada por essas conversas que eu tive com outras mães, de enxergar outros pontos da questão do desenvolvimento infantil que antes eu não conhecia. Então eu lembro bastante que no começo das nossas conversas a gente falava sobre birra, sobre mimar a criança e tudo mais. E eu já havia buscado, assim, eu estava no processo de buscar informações a respeito disso, né, da manipulação infantil, a criança tirana, e de como isso são mitos, né, dentro da nossa sociedade, são mitos tão bem empregados, assim. E quando eu ouvia, às vezes, você falando alguma coisa assim, eu tomava todo o cuidado de te mostrar que existe um outro lado. E eu vi que, com o tempo, parece que você foi absorvendo isso um pouco, né? De entender um pouco mais de que as crianças... Uma pirraça não é uma tentativa de manipulação, mas é um momento de desespero, sem saber o que fazer com aqueles sentimentos, né? Eu acho que quando a gente passa para olhar para a criança como um sujeito que saiu de um local quentinho, molhado no útero e vem para a terra e começa a sentir as dores físicas, e aí de repente começam as dores psicológicas que ele não entende, né, com sentimentos. Eu acho que se a gente olha por esse âmbito, fica muito mais fácil entender essas reações. E eu me senti muito grata, assim, de ver que você foi uma amiga muito companheira, que estava ali muito aberta a me ouvir como mãe, mesmo você sem interesse na maternidade. E isso foi para mim, foi um acolhimento, assim, sabe? Porque eu acho que você acabou descobrindo um novo universo infantil também, né? Através das nossas conversas. Eu não sei se eu estou me achando demais importante. Não, tá, é isso mesmo. Tipo, mudou completamente o que eu achava sobre maternidade. E eu acho que esse ponto que você está falando, ele talvez seja o que mais pega pesado, assim, comigo. Porque da criança mimada, criança tirana, né? Porque como eu fui guiada por um pensamento de que a criança, eu a odiava... Então eu via naquela criança uma postura tirana, e aí eu percebi que, gente, não é por aí. E eu acho que também coincidiu muito de você engravidar, você ter filhos, né, se tornar mãe, as nossas conversas e o desenvolvimento do Alzheimer da minha avó, porque, lógico, é uma distância muito grande. Não estou falando que o Alzheimer, ele torna a pessoa uma criança, essa infantilização é absurda. Ainda vou passar um bom tempo conversando sobre isso, talvez no podcast, porque acho que ainda falta a gente conversar mais sobre isso. Mas a questão é que, quando a minha avó desenvolve o Alzheimer, ela perde a referência de mundo também. Então, é como se ela chegasse no mundo em alguns estalos, sabe? E ela ficava completamente desorientada. E ela não chorava, mas ela tinha, muitas vezes, um âmbito que era ali um ímpeto meio violento. De, eu não tô entendendo a situação... E o modo como eu consigo me expressar é te dando um tapa, porque eu tô me defendendo. E aí eu comecei, sabe, quando vai casando, eu pensei, gente, criança é muito parecida com isso. Ei, Chicrute, tem um cachorro muito gostoso aqui, desculpa. Aqui tem algo parecido com o cachorro também, que ainda anda sob quatro patas. A gente tá falando de um outro modo, sei lá, de se relacionar de fato com o mundo. Porque muitas vezes a gente tá ali naquela correria e acha que todo mundo vive as experiências a partir das nossas, né? Do mesmo modo. Pois é. Então eu só queria mesmo fazer um adendo sobre isso, né? Pra não passar desapercebido que... achei bem interessante essa nossa desconstrução juntas, né, reconstrução, porque muitas dessas ideias também eram ideias que eu tinha, né, e a maternidade veio e me mostrou que não é bem assim, né, a maternidade junto com as influências, junto com muita leitura, né. Agora, vou responder as suas perguntas, né, pra gente não se prolongar demais. Deixa eu só falar uma coisa que me veio e que vem junto com a sua resposta, que a gente tem esse monte de teoria em volta, né? Ainda mais quando a gente vai entrando no ambiente acadêmico, de estudo, pela sua formação também, pela minha. Mas o que vai construir muito o nosso discurso vem pela vivência, não é necessariamente por essa relação com a teoria em si. A teoria, ela abre ali um novo diálogo, novas palavras para a gente usar, mas sem a vivência, sem essa parte da vida, a gente não consegue disparar o interesse pela teoria também, né? E eu acho que isso da maternidade e do Alzheimer foi um disparador, né, em relação a tudo isso. E aí que eu parei para pensar que, poxa, a Camila está em casa com as crianças, mas o quanto isso vai influenciar de fato a educação delas, sabe? E essa vivência, para aí sim buscar outras coisas, né? Enfim, só isso. Pode falar. Não, com certeza. A teoria, ela se casa com a vivência, né? Eu acho que não dá para viver só na teoria ou só na vivência. A gente tem já um instinto que é natural, mas a gente também tem muitas influências externas de ideias muito equivocadas, e aí a gente tem que aprender a separar o que é o instinto e o que é apenas uma necessidade de repetir algo que a gente sempre achou que fosse correto, mas que no fim das contas não é. Então, as leituras, elas vêm mais mesmo para dar esse tipo de suporte, assim, né? Para aquilo que a gente já quer fazer, né? Respondendo sua pergunta sobre não trabalhar, não voltar ao mercado de trabalho, né? Trabalhar, a gente trabalha. O dia inteiro cuidando de uma criança, mantendo duas crianças vivas é um trabalho e tanto. Mas sobre não voltar ao mercado de trabalho, nunca me imaginei sendo uma mulher que fica em casa com crianças. Isso, para mim, realmente... Foi para mim uma decisão bem difícil, mas foi também, ela veio de uma forma natural, ela foi difícil no sentido, assim, durante a gravidez, mas conforme a gravidez evoluía e conforme eu lia e via a importância, né, do vínculo, de se construir um vínculo, eu passei a repensar quais são realmente as minhas necessidades. O que que para mim é prioridade? Para mim é prioridade andar com uma bolsa, sei lá, que custa 3 mil reais, ou para mim é prioridade estar com meus filhos e oferecer para eles principalmente, né, nesses primeiros 1.000 dias, que é a gestação e depois do nascimento, que vai mais ou menos até os 2 anos, é um período extremamente importante para o desenvolvimento psíquico, para o desenvolvimento cognitivo deles. E é interessante que, quando a gente fala no desenvolvimento cognitivo, como ele está interligado às emoções, às sensações, né, do ambiente. E então, para mim, acabou durante... Tem alguém querendo falar junto. Comigo acabou que durante a gestação eu amadureci essa ideia, e foi engraçado porque as pessoas meio que me cobravam, né? Já na gravidez, porque aqui na Alemanha tem uma escassez de creche também. As pessoas pensam que é tudo muito lindo, mas não é. Tem uma escassez de creches, principalmente para crianças a partir de 1 ano. E as pessoas me cobravam. Me cobravam se eu já havia inscrito a Marina, porque como é difícil conseguir, você às vezes... descobriu que está grávida e já tem que correr e inscrever a criança numa creche, sabe? Se você precisa antes. Uhum. Para garantir a vaga, né? Para garantir a vaga. E eu me sentia muito pressionada, porque eu não queria colocá-la com 1 ano numa creche, sabe? Não era o meu desejo, não era aquilo que eu estava com vontade de fazer. E eu não queria perder os momentos do desenvolvimento dela, eu não queria ser uma mãe ausente, eu não queria chegar à noite em casa e receber uma agendinha escrita: olha, sua filha deu o primeiro passo hoje. Imagina aquilo iria comigo, sabe? Não era o que eu estava desejando. Eu achei assim que, para a minha realidade, a minha prioridade era realmente estar com eles. É claro que eu acredito que, como eu sou uma mulher e cada vez eu leio mais sobre feminismo e me vejo mais como feminista, e como eu sei que nós somos uma referência para os nossos filhos, eu quero voltar a trabalhar, sim. Eu quero que minha filha tenha orgulho de mim. Eu tenho usado esse momento que eu estou em casa. Eu nem me sinto como influência, sabe? Eu me sinto como... Eu estou tentando produzir. Eu estava brincando, geração de conteúdo. Por exemplo, livro infantil, um projeto que eu comecei na universidade. E agora surgiu a oportunidade de publicá-lo por uma editora. Então, eu tenho um pouco do meu tempo em casa aqui com eles também para trabalhar. E quando eu falo para minha filha que eu estou escrevendo um livro, ou quando eu mostro para ela algum trabalho que eu fiz durante a universidade, fotos, animação, vídeo, eu vejo como ela fica tão orgulhosa, que eu acho que seria um crime eu privá-la de ter uma mãe realizada profissionalmente. Sabe? Porque hoje ela tem 3 anos, né? E agora eu tenho um bebezinho. Não sei se eu vou ficar com ele até o 3º ano de vida dele. Talvez a partir do ano que vem eu coloque na creche para eu voltar a trabalhar, trabalhar fora. Mas é muito por isso, assim. Se a princípio, durante a gravidez, eu pensava que eu precisava estar com ela e suprir todas as necessidades e tudo mais, com um tempo depois que ela já estava em casa comigo, eu comecei a questionar. Mas que tipo de exemplo eu estou passando para ela, porque as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela nossa fala. Então, claro, claro. E é a questão também de a gente sentir falta, né? Se você gosta do que você faz, como eu gostava do que eu fazia, seja fotografia ou durante o meu trabalho, né, no mestrado, aquilo que eu fazia me realizava. Então, assim, a maternidade me realiza como mãe, mas ela não me realiza completamente como mulher. Porque como mulher eu sou muitas coisas, né? Como mulher, a gente tem várias outras necessidades que a maternidade não supre. Se eu abrir mão de todas essas outras necessidades para ser aquela mãe que fica para sempre em casa com os filhos, eu vou ser uma mãe extremamente frustrada e vou passar essa frustração para eles, e não é saudável para nossa relação. Mas eu sou uma privilegiada, né? Porque sim, na Alemanha você tem um ano de licença maternidade, mas até o 8º ano das crianças, até os 3 anos das crianças, se uma mulher ela é empregada, ela pode tirar a licença de 3 anos. Então, o primeiro ano, ela recebe 60% do valor do que ela recebia de salário no ano anterior. E isso pode ser estendido para o pai também, pode dividir pai e mãe, essa licença de 1 ano paga. Mas a licença, em geral, tanto pai quanto mãe, se um deles falar, poxa, eu quero ficar agora uns anos com meus filhos, eu quero ficar 1 ano com meus filhos, 2 anos com meus filhos em casa, porque acho que eles estão precisando, ambos podem tirar e a empresa é obrigada a reempregá-los assim que passar esse período, não pode mandá-los embora por isso, só que também não recebe. Acho que realidade diferente, completamente diferente. Daqui. Então, assim, tem 1 ano, que é o primeiro ano que se tira para ficar com a criança, 1 ano que se recebe 60% do salário, seja pai ou a mãe que tirar esse ano, 60% do salário. Muitos casais dividem, porque assim, aqui em casa só eu que tirei. Então, eu recebo o valor mínimo, porque eu não trabalhei do ano passado, então eu recebo o valor mínimo. Então, são 12 meses. Se o meu marido quisesse dividir comigo, caso eu tivesse emprego fixo, aí se estenderia para 14 meses que a gente receberia 60%, primeiro do meu salário, depois 60% do salário deles. Nós temos amigos que fizeram isso, né? Então, são 14 meses que os pais puderam ficar em casa com as crianças, trocando entre pai e mãe. E é bom que o marido, ele também, o pai, né, ele também exerce a paternidade de uma forma muito mais direta, porque ele vive o que a mãe vive, né? Que é o dia a dia com a criança, de ter que cozinhar, se alimentar, alimentar a criança, manter aquele ser vivo limpo e saudável, né? É bem interessante. Eu não conseguiria fazer isso, porque eu sou aquela mãe muito grudada nos filhos, principalmente nesse primeiro ano. Mas eu acho que para quem consegue, é uma experiência realmente muito interessante, acho que muito enriquecedora para os dois. Para minha primeira filha, principalmente, seria para mim impensável, porque eu mergulhei de cabeça na maternidade. O primeiro ano da minha filha era só maternidade. Tudo que eu li era maternidade. E foi depois que ela fez o primeiro ano, aí ela começou a andar, e foi aí que eu comecei a sentir falta de mim, de outras faces de mim, digamos assim, né? Sim, sim. Então, eu tive realmente um período. Hoje, com o meu segundo filho, por mais que a gente tenha uma ligação muito grande, mas foi interessante que quando ele nasceu, sabe, ao contrário da primeira filha, que eu mergulhei, o meu mundo era o mundo dela, com ele, quando ele nasceu, eu senti, a sensação que eu senti foi de liberdade, de contagem regressiva, foi uma sensação de caramba, eu vou voltar a ser eu. É inexplicável. Ele saiu da minha barriga, cortaram o cordão umbilical, botaram no meu colo. Não, na verdade, botaram no meu colo e depois cortaram o cordão umbilical. Mas a partir do momento que veio no meu colo, é como se ele estivesse me presenteando com a liberdade. Não que a minha filha não me desse liberdade, foi uma opção minha, entendeu? Mas como que as sensações são diferentes, entendeu? Não sei explicar. Mas também porque você está falando de duas maternidades que são diferentes, né? Não pelo gênero em si, né? Mas nem pelo tempo, mas porque na primeira era a descoberta da ideia de maternidade, da noção de maternidade, né? Que você ia realmente ali. Você estava questionando o que era isso e como que você ia adentrar nisso, né? E na segunda, não, você já estava mais formada mentalmente. É isso que eu imagino, né? Porque, lógico, também não vivenciei nada parecido. Mas você já está formada ali no discurso. E aí você vê, sei lá, eu acho que às vezes, eu não sei se a gente... Eu acho que tem a ver um pouco com a maturidade nessa questão da maternidade. Porque com a minha filha era um deslumbramento muito grande, para você ter noção. Eu não queria sair na rua sem ela, porque eu queria que todo mundo visse que eu era uma mãe. Sabe que loucura, assim, sabe? Às vezes meu marido falava, vai dar um passeio, eu fico com ela. Eu não queria, eu precisava dela, ela era parte de mim. A questão da simbiose com ela foi uma coisa, assim, muito insana e muito forte. Eu vivi isso, assim, de uma maneira muito intensiva. Por isso eu não conseguia, quando alguém me falava que tinha deixado a criança com 6 meses na creche, eu tinha vontade de chorar pra aquela mãe, porque pra mim aquilo era impensável. A amamentação, pra mim, foi uma coisa incrível, e cada vez que alguém falava de pôr minha filha na creche com 1 ano, eu falava, mas gente, e a amamentação? Porque eu amamento a livre demanda, os dois. Sempre quando eles querem, eles estão pendurados no peito. Mesmo que seja a cada 15 minutos, eu tenho que tirar o peito pra fora, a cada 15 minutos eu vou fazer. Então, quando alguém falava, eu falava, mas ela vai parar de mamar, mas sabe, eu tava vivendo aquilo de uma maneira muito intensa, e eu precisava daquilo. Eu precisava vivenciar aquilo, sabe, da maneira... esgotar o máximo do que a maternidade tinha pra me oferecer. Tanto que às vezes as pessoas falavam, né, depois que ela havia crescido, ah, e você não fica com saudade dela pequenininha? Eu falo, não, eu vivenciei com tanta intensidade que não ficou nenhuma sensação de, poxa, passou tão rápido, poxa, queria ter feito... Não teve, porque eu realmente, eu puxei tudo que eu podia daquela vivência, sabe? Eu realmente aproveitei o máximo da primeira viagem, da mãe de primeira viagem, né? Primeira filha. E com o segundo filho, não é que eu não tenha feito isso, mas com o segundo filho, até mesmo a relação com ele já é diferente, porque já tem a irmã. Eu achei interessante como a chegada de um irmão é muito difícil para a criança. Eu muitas vezes renegava atenção pro bebezinho, porque eu sentia que ela estava precisando, sabe? O bebezinho, eu colocava ele de alguma forma no colo, amarrava ele no sling que eu uso, né, ou no carregador, mas o meu carinho, a afetividade, eu precisava entregar para ela, porque naquele momento eu sabia que ela precisava, e eu sei os estragos emocionais que pode fazer se você renegar isso para uma criança a partir do momento que chega o irmão. É muito mais traumático do que a gente imagina, pensa. E eu, como mãe, quando chegou o meu segundo filho, eu como mãe, na verdade, eu criei uma resistência com a minha primeira filha. Eu sentia dificuldade de ter afeto por ela, porque acho que é coisas do hormônio, essa ligação com o bebê recém-nascido, né? É muito forte, tão forte a ponto de você se perguntar, será que eu ainda amo a minha primeira filha? Isso é muito dolorido de falar, mas eu acho que precisa ser falado. Não significa que acontece com todo mundo. Mas é o que acontece, né? Mas eu já li outros relatos, e é algo que realmente pode acontecer, sabe? Até nascer o bebê, o seu primeiro filho, ele é o centro do seu mundo, a coisa mais importante da sua vida. E aí, quando nasce o segundo filho, esse mundo se desequilibra, sabe? E você passa a repensar. E eu acho que isso, assim, se a gente lidar disso de uma forma saudável, isso é positivo. Porque você aprende a ver os filhos de uma forma mais... como se diz? De uma forma mais real. Porque acho que costuma muita gente idealizar os nossos filhos e refletir muito do que a gente é, do que a gente pensa neles. E aí, a partir do momento que eu vivenciei isso, foi como se o nosso cordão umbilical mágico tivesse sido cortado naquele momento, sabe? E eu passei a vê-la como um indivíduo diferente de mim. E talvez isso tenha feito toda a diferença para a gente reconstruir agora uma relação, e a gente ter reconstruído uma relação, talvez... mais saudável do que antes, porque ela já tá entendendo que ela não é o centro do mundo, não é o centro do universo, né? Sim, e ao mesmo tempo isso te dá liberdade de sair desse centro também, na medida que ela entende que não é. E aí talvez essa sensação também de liberdade, porque não é necessariamente só ali pensando um ponto, né, de tenho agora o segundo filho e dos seus planos em si, né, mas as relações elas vão se modificando. E mesmo quando a gente pensa em relação a isso, quando você tá falando aqui, eu tô pensando em mil coisas, como que aquilo que você falou, né, que é ainda em si um espaço privilegiado, né, porque um dos discursos que ficam pra gente em relação ao feminismo e maternidade, principalmente dessa tensão, ela vem de um feminismo que ele é também interseccional, né, de você trazer ali questões que vão ser de etnias, de diferentes etnias, raças, classes sociais, então tá tudo muito relacionado. Não é um feminismo que ele é para mulher branca ou para um espaço economicamente privilegiado. Então, se a gente pensa nesse sentido, as mulheres negras, elas trabalham desde sempre, praticamente, né? Ainda mais se a gente pensa questões de, enfim, colonialismo, etc. E aí a gente se depara com várias realidades que são da maternidade, né? E que é algo que eu acho extremamente interessante quando eu penso que eu não quero ser mãe. E como que o discurso em cima da maternidade, ele é importante para mim. Porque não é igual aquilo que você estava falando em algum momento comigo, de você jogar em cima da criança toda a responsabilidade da existência do mundo, sabe? De eu tô ficando esse começo da maternidade em casa para formar o máximo possível essa criança, nessa, né, jogar sobre ela toda a responsabilidade de salvar o mundo, digamos assim, né? E a gente sabe que não é por aí, mas ao mesmo tempo fica essa tensão de se eu tenho o privilégio de estar em casa, porque quer queira, quer não, isso também, de certo modo, é um privilégio, e como isso é complicado, porque ele é um privilégio, mas ele se torna um problema com o tempo, na medida em que você se dedica apenas ao Camila, a mãe, né, e não a Camila, que ela é escritora, Camila, que é agora podcaster, olha só, Camila que, né, a gente vai achando outras faces para a pessoa. E algo que sempre me incomodou muito com a noção de maternidade, depois que eu fui ficando mais velha, era justamente essa noção da idealização. Porque a gente idealiza a mãe como, primeiro, uma mãe branca, que ela fica em casa e ela se destina apenas à maternidade, a essa educação dos filhos. E aí, quando eu fui para o mundo, né, universidade, sei lá, fui envelhecendo, eu vi que não era por aí. Que há uma série de questões que estão no meio, né, de tensões. De ver amigas minhas que eram muito mais velhas do que eu, porque, né, enfim, eu tenho essa facilidade de fazer amizade com pessoas muito mais velhas, e essas senhoras chegando para mim na universidade, fazendo um curso depois de muitos anos, depois que os filhos foram fazer curso superior, igual minha mãe também começou o curso superior agora, e percebendo como que a vida delas durante muitos anos se reduziu à maternidade, mas e como que isso deixou não uma ideia de arrependimento, que eu acho essa palavra muito absurda, mas um lastro ali de eu queria ter feito mais alguma outra coisa, mas ok, foi assim que aconteceu, e agora eu tô fazendo. Mas ao mesmo tempo, sabe, de saber que aquilo foi importante, porque minha mãe, ela veio dessa mesma origem, né, ela ficou em casa comigo e com meu irmão durante a nossa infância, e aí, claro, no meio do caminho veio um supermercado, veio um sítio, ela que gerenciava e tudo, mas ainda assim era tido mesmo com grande peso, mas era um trabalho doméstico e de estar com os filhos. E aí ela foi excluída do mercado de trabalho. Só que isso são 30 anos depois. Se a gente for pensar em tempo igual os seus planos, isso são 5 anos. 5 anos, 4 anos. Isso é um doutorado. Sim. Isso passa muito rápido, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Sim. Mas, nossa, você falou e levantou muitas questões, assim, que acho que nem dá pra gente explanar, porque nem é o nosso lugar de fala. Quando você pensa na mãe solo da periferia, que acorda 4:30 da manhã para pegar a condução, para ir trabalhar na casa, né, da madame, e deixa o filho para ser olhado pela vizinha, pela avó, pela tia, né? E são realidades, assim, que são realidades muito dolorosas. E eu fico pensando na cabeça dessas mulheres, como que elas precisam de uma proteção para sobreviverem, para conseguirem lidar. Uma das primeiras proteções, se a gente for pensar, poderia ser a legislação, né? Igual você falando dessas diferenças em relação ao Brasil e Alemanha, um dos primeiros pontos é a legislação. Tem países hoje que não têm ainda licença maternidade, né? Isso já é um grande avanço nesse sentido de reconhecer o papel. As pessoas falam tanto dos Estados Unidos, incrível, lá não tem isso. Exato, foi justamente isso que eu pensei. A gente idealiza aquilo que é um sistema de poder, né? Um local de poder, e você acha que ele atende a todos, e não. E a maternidade, por conta da gente ter essa construção social de uma idealização e ao mesmo tempo de um rechaço em cima dela de fato, a gente percebe que ela fica sempre nesse escanteio. Né, seja na legislação, seja no entendimento, no discurso, mesmo, sei lá, quando eu penso, igual a gente está falando, né, não tem como eu fugir do meu local de fala, quando eu penso na minha postura diante do mundo, eu era uma pessoa extremamente irritante, porque eu vi uma criança chorando, gritando, eu falava, ai, que absurdo, né, por que que essa mãe não controla essa criança? Gente, é uma criança que não consegue ainda dialogar, né, aquilo que você falou, tá tentando entender o mundo, e não é exigindo que a mãe controle que isso vai ser possível, né? Mas o fato é que se a gente tem uma aproximação maior, uma estrutura que permite que essa maternidade ela seja reconhecida como algo de valor, é lógico que isso vai influenciar na questão econômica, na questão social, educacional, porque afinal de contas, igual aquilo que eu tinha falado no áudio, né, a gente não constrói educação sozinho na escola, é praticamente impossível, isso é operar um milagre impossível, assim como também uma mãe, ela não vai conseguir ter essa criança, ficar com essa criança 24 horas sem ali a creche, a escola, as vivências com outras crianças. A gente vive num mundo que ele é muito do entorno, e isso Sim. vai ser importante, não tem como a gente se excluir disso. E esse entorno hoje, a gente sabe que o entorno, ele fala que existem mulheres, mães que são negras, que estão na periferia, que outras questões de casais homoafetivos também, né? Ou seja, a gente está falando de uma estrutura que, lógico, o nosso lugar de fala, ele já é por si privilegiado, e já quando a gente considera que esse outro existe, ele elimina a nossa ideia de maternidade, né? Porque tudo que a gente vai juntando ali acaba se tornando algo que tenta uma homogeneização, que ela não existe, porque ser humano, sujeito, nunca vai ser um só, né? Com certeza. É um tema tão complexo, assim. É uma das minhas críticas, não sei se eu posso dizer crítica, porque eu acho que crítica você só pode dar a partir do momento que você conhece um tema a fundo, né? Um crítico de gastronomia, ele sabe bem de gastronomia para criticar, né? Então, eu não posso dizer uma crítica, exatamente uma crítica, mas são pontos que eu penso sobre em relação ao feminismo, que o feminismo é quando a gente vê essa questão, né, da opressão, vem muito mesmo para as questões da igualdade do trabalho, a opressão da mulher pela maternidade, não tem como ser diferente. A opressão da mulher pela maternidade, né, dela querer ir para o mercado de trabalho e dessas coisas. Então, a gente tem aí um feminismo muito voltado ao mercado e ao consumo. E lógico que isso tem evoluído, tem se desenvolvido. E a gente vive dentro de uma sociedade capitalista, dentro de uma sociedade de consumo. E tem os seus lados positivos, sim. Agora, a minha questão é necessário repensar muito toda essa questão da estrutura da sociedade mesmo para o alívio das mães, sabe? De poder proporcionar às mulheres que, nos locais onde elas trabalhem, que elas possam levar os seus filhos, ou os homens também, sabe? Que sejam locais onde as crianças possam estar juntos, porque eu acho que isso seria a melhor maneira. Existem empresas que oferecem isso, por exemplo, se a gente pegar grandes corporações, como Google, por exemplo, os funcionários têm os filhos ali, tá lindo, tá linda. Minha filha acabou de construir um carrinho com uma torre de Lego enorme. Nossa, aerodinâmica maravilhosa desse negócio. enfim, grandes empresas, grandes corporações, né, Microsoft, Google, Facebook, onde as mulheres que trabalham lá, elas podem ir e levar os seus filhos. As crianças não ficam necessariamente numa creche, mas porque essas empresas, elas oferecem a flexibilidade do local. Você não tem ali a sua mesa e você só pode ficar ali. Então, a mãe pode estar com o laptop no rolo, trabalhando e vendo o filho brincando com a educadora, por exemplo, que está ali cuidando da criança. Tem um ambiente ideal, né, que eu acho que qualquer empresa capitalista inteligente ofereceria, porque, primeiro ponto, depois que a gente vira mãe, a gente descobre uma força muito maior do que a gente tinha noção, assim. Não tô falando que tem que ser mãe para isso, sabe? Mas não, eu tô falando... Entendi, claro. Muitas mulheres, a gente percebe, assim, sabe? Antes de ser mãe, nossa, eu tô com dor de cabeça, tô cansada, preciso deitar, senão eu não vou melhorar. Depois que você é mãe, nossa, eu tô com dor de cabeça, cansada, mas eu preciso continuar, porque eu preciso cuidar dessas crianças. Não posso não cuidar dessas crianças. E como a gente tem uns... sabe, umas questões, tem até estudo sobre isso, de como a criatividade da mulher aumenta no período pós-maternidade, porque você tem que lidar com situações e você tem que achar soluções para essas situações, porque não tem um, como se diz, um manual de instruções, né? E as empresas, ao invés de querer excluir as mulheres do mercado, elas poderiam ganhar mais se elas usassem dessas novas capacidades das mulheres, se elas usassem dessa, acho que é capacidade mesmo, eu tô com a palavra em alemão na cabeça, da Fähigkeit, é dessas novas capacidades que a maternidade traz para uma mulher. Então eu acho que eu acredito que vai mudar um pouco, assim, sabe? Acho que já tem muitos estudiosos, né, de mercado, gurus, assim, que eles já estão falando que é necessário mudar a maneira como as empresas lidam com as famílias, porque a gente está num tema que ele vai entrar em colapso se continuar, porque as pessoas têm tido burnout, trabalham mais em casa, têm ainda as crianças não recebem atenção, crescem adultos problemáticos, que um dia vão para o mercado de trabalho, que também causam problemas. Então, assim, é um ciclo vicioso. E se as empresas elas não voltarem os olhos dela para a importância de incluir famílias e empresa, a gente não sei, eu não vejo uma perspectiva muito boa para o futuro, não. É muito necessária essa mudança, é muito necessária essa inclusão. E se discute muito isso aqui na Europa, mas ainda está uma realidade muito distante do que a gente vê hoje em dia, sabe? Apesar que de todas as seguranças sociais, de não se poder mandar embora, muitas vezes, nossa, tá lindo, filha. Tá lindo, desculpa. Apesar de todas as seguranças sociais, de não poder mandar embora nesse período de 3 anos e tal, as empresas acabam achando maneiras de excluírem os pais que decidem ficar com as crianças delas, entendeu? Do seu quadro de horários. Vou encontrar um assim modo de criar uma pressão, né? Sim, ou assim que volta a trabalhar, um mês depois é mandada embora. São histórias, assim, que ainda são muito corriqueiras. Então, assim, eu não estou aqui idealizando que na Europa isso é muito melhor. Nós temos, claro, assim, leis que pelo menos tentam assegurar um pouco mais, né, de isso, até porque eles precisam de natalidade. Então, por isso que o governo tenta fazer essas leis e promover essas leis para que as pessoas tenham filhos, né? Porque Previdência está entrando em colapso aqui. Só que, ao mesmo tempo, se as empresas não estão dispostas a realmente repensar a maneira delas em relação à maternidade, à parentalidade, na verdade, não tem muito o que fazer, né? Realmente. E mesmo que a gente pense no sentido, igual você falou, isso é idealizado, mas é aquela questão do... Quando a gente tem uma modificação que ela precisa de um tempo histórico maior, ela começa a acontecer num ponto muito pequeno, né, para depois começar a se expandir. E, de certo modo, quando a gente observa que a gente percebe que aquilo ali existiu, é porque há uma necessidade de que aquilo ali exista. Se, igual você falando, né, de levar os filhos para o ambiente de trabalho, levar os cachorros também, né, que tem algumas empresas que permitem levar esses animais, ou ter um espaço que ele é mais do lar dentro do trabalho, porque a gente já está tão saturado que você não está conseguindo. É o que você falou, é burnout, é suicídio. O suicídio infantil aumentou consideravelmente, quer dizer, crianças muito novas. Isso já mostra como que a nossa sociedade está doente, e isso vai gerar um colapso em algum momento, não tem como. E são várias realidades. Eu só lembrei, suicídio infantil, suicídio na adolescência. Cada vez a gente escuta mais, né, e é preocupante. Sim, a Viviane Mosegue, né, que eu assisti aquela palestra que eu estava comentando no áudio anterior, ela comentando dos índices de suicídio infantil e como que isso é tão preocupante, porque se o modo de estilo de vida nosso, ele já alcança as crianças, num sentido extremamente negativo, é porque a gente tem um problema ali muito grande. Não dá pra gente negar mais. E lógico que como a nossa sociedade, ela gira em torno do capital e das empresas, não dá pra gente achar que sair de casa, agora eu estou no mundo empresarial. E aí quando você volta pra casa é outro mundo. Não, a gente tá tudo no mesmo lugar. A questão é que essas separações, elas eram úteis antigamente, mas hoje em dia elas já não são mais úteis. A gente tá doente fora de casa e dentro de casa, isso é um grande problema, né? Negar que a nossa sociedade ela está doente. E aí quando a gente vê essas empresas, assim como escolas, que elas começam a investir numa educação que ela, numa vivência que ela ultrapassa aquilo que já foi vivido, que está dando errado, de, sei lá, vou, igual algumas escolas que tem ali uma influência da ponte, né, vou destruir as paredes, vou criar grandes galpões, e os professores são de fato mediadores do ensino, a gente estuda junto. Essas iniciativas que também acontecem no Brasil, elas são extremamente pontuais, mas elas são um início de processo de mudança, né? Eu vejo que muito do que falta às vezes para a gente desse contato, aquilo que você estava falando, se você leva a criança para o local de trabalho, outras pessoas, por exemplo, que não têm filhos, que é o meu caso, e que não querem ter filhos, eles vão ter a possibilidade de encontrar esse outro universo que ele acha que está à parte. Mas a gente vive no mesmo mundo. E quando a gente reforça a ideia de que ter filhos é negativo, de que ter filhos é doloroso, sabe, tanto de um lado da idealização quanto do outro, de que isso é negativo, que está acabando com a sua vida ou algo assim, a gente cria pessoas que elas odeiam crianças, e isso é muito prejudicial para qualquer âmbito da vida, porque a criança não só é a futura geração, mas ela é aquela que está vivendo junto com você, né? A outra pessoa, ela vai ser mãe, ela vai ter uma criança em casa, ela vive uma outra realidade que não a sua. É uma falta de empatia muito grande, né? E se a gente isola a mãe, isola a criança, a gente percebe que essa falta de empatia que a gente não consegue mais desenvolver, ela também faz parte dessa nossa doença dentro das próprias empresas. De você não. Parece que a gente não consegue sair do lugar. E você falando assim sobre também essa questão, né, da empresa e da gente ter o lar dentro da empresa, eu lembrei, acho que a palavra que eu queria usar, isso aumenta a produtividade, porque imagina, você está bem, você está ali no seu local de trabalho, você sabe que sua criança está bem, que a qualquer momento você pode ir até ela. Imagina, você se sente então tão confortável que você vai se sentir bem para ir para o seu trabalho. Você não vai levantar para o seu trabalho e pensar, nossa, que droga, vou ter que trabalhar. Você vai com filhos e chega lá, e a flexibilidade do horário também para chegar, que muitas empresas oferecem, né, essa flexibilidade. Eu acho que isso tudo precisa ser repensado, assim. Essa estrutura que a gente criou, ela não atende mais a gente, né? Igual eu vejo uns alunos chegando para mim falando, professora, eu tenho muita dificuldade porque eu sou uma pessoa extremamente noturna. Então, o meu cérebro só começa a trabalhar de noite. Eu faço o curso à noite, mas aí eu chego em casa, eu tenho que dormir porque no outro dia de manhã eu trabalho. Ele não consegue achar um trabalho que seja noturno, por exemplo, ou ele não consegue achar um trabalho em que ele não precise chegar às 7 horas da manhã. Ele pode chegar às 10 e sair um pouco mais tarde ou algo assim, ou trabalhar em casa, né, o home office. A gente percebe que cada vez mais, como a gente está se tornando ali uma estrutura familiar cada vez mais diferente uma da outra, são outras necessidades, né? A flexibilização, ela vai ser importante também para abarcar essas modificações, né? Não, sim, com certeza. Eu acho que esses são pontos importantes da gente falar, porque, como a gente disse, a maternidade é realmente algo muito, um tema complexo demais, né? Tem tantas facetas. E eu acho que a maternidade está completamente interligada ao feminismo nessa questão do mercado de trabalho, de trabalhar e tudo mais. Eu acho que não tem como desassociar a maternidade do feminismo. E em outras questões também, enfim, em geral. Mas a questão do mercado de trabalho, eu acho que continua ainda sendo um tema muito, muito central da maternidade. Porque... Você acha que... Desculpa, pode falar. Não, eu ia te perguntar se você acha que essa relação do feminismo com a maternidade, né, em relação ao mercado de trabalho, ele vem justamente porque a gente vive nesse mundo que ele é do consumo, porque se eu tenho uma mãe, ela também é um sujeito que consome, mas ao mesmo tempo, essa tensão da própria independência, né, que é o que o feminismo falou muito tempo, né, de a mulher, ela volta pro mercado de trabalho para ela se tornar uma pessoa independente. É independente não só financeiramente, mas também de uma potência de fala, né, de, peraí, se ela fica em casa, que é o grande terror que se joga em cima das mulheres que ficam muito tempo em casa, né, fora do mercado de trabalho. Se você fica em casa, você não existe. Essa relação. Eu acho isso interessante que você está falando, porque a gente vê, né, dentro do feminismo que surge ali, principalmente na França, Estados Unidos, Inglaterra, né, que foram esses países, assim, da Revolução Industrial, veio junto com isso, né. Então, acho que é lógico que o feminismo é voltado para o mercado, porque foram as questões das mulheres diante do mercado. Então, primeiro com melhores condições de trabalho, né, pagamento, receber um salário justo, até hoje o salário igualitário que não existe, mesmo em países desenvolvidos a gente vê ainda um déficit muito grande, e por aí vai. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. Now, marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. You wake up, housed up, run around in it, lost in on it. É, eu tava tentando encontrar aqui, mas eu não consegui um podcast que fala. Ah, o título do podcast era Existe Feminismo Indígena? E eu não consigo achar, porque eu vi tanta coisa nesses últimos anos, acho que foi ano passado que eu ouvi isso. E era muito interessante, porque era uma moça que era indígena falando, né? Ela é pesquisadora. Ai. De Brasília, eu acho, né, ou seja, a gente também tem uma idealização muito grande em cima desse indígena, né, igual no dia, foi no dia das, ai, não sei que data que foi, dia do livro infantil, acho, que você postou uma imagem de um livro que mostrava uma historinha que era sobre as crianças numa tribo, algo assim. É um projeto. Ai, era um livro infantil. Sim. Isso, era daquele projeto. Sim, sim, é... Eu vou olhar aqui. Você lembra o nome dele? Peraí que eu vou pegar o título dele aqui. Eu tenho ele aqui. É fácil. Memória, tudo alzheimeriano, esqueci completamente, mas eu vou conectando, né? Sim, sim. Não, mas pode, continua falando aí que eu vou achar ele tá. Aqui. Então, e aí a gente tem essa ideia muito idealizada, mas os indígenas, eles também foram para a universidade e ao mesmo tempo não foram, enfim, a gente tem várias realidades distintas, né? Mas a questão é que quando ela falava sobre feminismo indígena, sabe, caiu uma pedra na minha cabeça de pensar, gente, a gente sempre está falando de feminismo, mas e o outro, né? Essa outra mulher, como que ela vai entrar dentro desse discurso? Sim. Não, com certeza, assim, isso que você falou é bem interessante, porque a gente pensa no índio lá na aldeia, né? E essa mãe, toda essa questão de representatividade, né? Sim. Que a gente não tem a representatividade dos povos indígenas falando, contando, conversando, assim, que falta que isso faz demais. A gente saber como que ela. Eu não tô achando o livro, eu te passo depois título dele. A gente coloca, bom, eu vou depois procurar também o podcast, eu deixo linkado na descrição do episódio, não tem problema. É o nome das crianças, o nome, é por isso que. Eu não lembrava. Palermo e Neneco, um dia na aldeia em Bia Guarani. Ele é um livro bilíngue. Ele é tanto em Guarani como em português. E aí vem um DVD com um documentário. Se não me engano, são vários livros com DVDs e documentários que acompanham, né, e que inspiraram nisso. E aí a adaptação do livro é de Ana Carvalho, as ilustrações é de Mariana Zanetti. É bem legal, o nome dessa coleção é Um Dia na Aldeia. Então, assim, são vários livros com Um Dia na Aldeia e são várias aldeias, então. Então, essa que eu tenho é a aldeia Imbia Guarani. Muito legal esse projeto. Uhum. Depois a gente coloca lá na descrição. E é interessante que a gente pensa que essas iniciativas, elas aproximam a gente do outro, né, e que é a mesma coisa que a gente estava falando antes em relação a essas crianças que elas vão para a empresa também, junto com as mães, você ter contato, você ter experiência, experienciar a maternidade a partir dessa aproximação, ela modifica a gente, né, que é o que a gente estava falando desde o começo, quer dizer, se a gente tem essa representatividade indígena em outros espaços, isso vai ser importante para a gente entender também como que é essa maternidade. Essa troca de relações, ela é importante para a gente, né? Aquela idealização de que se tinha que o branco ele vai sair do seu espaço e salvar o indígena que não tem estrutura na sua aldeia, ou mesmo de... A gente faz esse sistema colonialista, a gente continua reproduzindo várias questões que são do colonialismo, né? Vamos precisar de um branco antropólogo que vá lá e nos conte como é, né? Exato, não, essas pessoas, elas, essa idealização que a gente tem, ela está muito distante da realidade, né? Lógico, a gente tem algumas tribos que são muito mais isoladas no Brasil, até porque o Brasil é um país continental, ele é enorme, mas são várias realidades distintas. E eu acho que essa que é a questão que eu acho mais, assim, densa atualmente em relação à tensão entre maternidade e feminismo, é incluir todas essas outras maternidades. Se antes a gente tinha ali na década de 70 uma questão que era muito ambígua da mulher tentando falar sobre essa maternidade, mas era um assunto que quase não se tocava, aos poucos a gente começou a conversar melhor, hoje a gente já começa a trazer outras problemáticas que vão ser dessa intersecção, né, de reconhecer que existem diferentes mulheres, então se tem diferentes mulheres, pode ou não ter diferentes maternidades, e essas maternidades, como que elas vão tá ali dentro desse discurso da pauta feminista, né? Até porque essas mulheres indígenas que estavam falando nesse podcast estavam falando sobre feminismo. E a gente idealiza que indígenas não têm feminismo, né? É muita pretensão a gente desconectar a teoria da vivência. Até porque eu acredito que existe todo um... Eu sei bem pouco sobre culturas indígenas, mas eles têm aquela coisa, principalmente das anciãs, que são, né, aquelas mulheres extremamente importantes para a tribo, que elas carregam as memórias da tribo e passam isso adiante, né, e são de extrema importância. Então, eu acredito que tem muita coisa que a gente não sabe, que pena, e fica o desejo, né, de que essas pessoas, essas mulheres, elas ganhem mais vozes para que a gente entenda o espaço onde elas ocupam, no local onde elas vivem, né? Porque isso para a gente é enriquecedor, para a gente pensar novas possibilidades de como a gente pode melhorar o nosso estilo de vida, né? Eu acredito que uma experiência de uma sociedade pode influenciar a experiência de outra sociedade, já que a gente vive hoje em dia nesse mundo tão maluco, com tanta pluralidade de estilo de vida, povos nômades com povos assim, né, com essa civilização ocidental construída, né? Eu acho que ao invés de viver como antagonistas, seria legal a gente ter mais compartilhamento de experiências, né? Para ir se desenvolvendo assim como sociedades diferentes, mas continuar com o desenvolvimento de alguma forma, né? Sim, e aquela ponta de esperança que fica, mesmo em momentos que são extremamente turbulentos, porque tá, eu tô falando desse contato meu dentro da universidade com outras produções, porque eu tô vendo povos indígenas chegando na universidade, eu tô vendo que cada vez mais a gente valoriza também pesquisas que são feitas por mulheres negras, sobre mulheres negras, quer dizer, se dá o espaço também de fala, mas a gente vê que tem um ataque, enfim, político hoje e econômico em cima de voltar a não existir essas pessoas, né, como se elas não existissem, mas você torna invisível novamente. É esse momento de retrocesso, de invisibilidade, né, de tentativa de invisibilidade, né, de calar esse povo, todos esses povos, e isso vai ser extremamente conturbado para a gente num momento histórico em que a gente vai tentar aos poucos, né, pelo menos é o que eu imagino, se agarrar a essa união que a gente começou a construir e tentar vencer esse silêncio, que ele vem também de um silêncio de estamos doente, né, a gente está meio que sem forças, de isolamento, tentar vencer o isolamento, para aí sim a gente conseguir continuar a desenvolver empatia e mudar essa realidade. Não, porque igual certeza. Aquilo que a gente falava, né, de que a gente tem aqueles movimentos que são child free, enfim, que você odeia crianças e que vai criar ali restaurantes que não permitem a entrada de crianças ou algo assim. Quando eu não compreendia o que era de fato maternidade, quando eu não tinha essa empatia, essa aproximação, eu achava que... sabe? Mas hoje eu vejo que, peraí, isso é um processo de higienização, isso é um absurdo, né? Apartheid. E ao mesmo tempo isso chama, é um apartheid, e ao mesmo tempo você chama um processo de gentrificação, você chama outros processos históricos que eles já foram tão prejudiciais pra gente como sociedade. Ah, não, mas é só um restaurante que não permite criança entrar. Não, você não está permitindo. Isso é uma censura. Não, isso que você fala, as consequências para a sociedade são pesadas. Aí você vê você vai para a internet e você olha nos comentários quando se fala sobre uma educação respeitosa, as pessoas falando, ah não, mas eu apanhei e tudo mais, e eu amo os meus pais, eu não tenho trauma. mas se então estava certo o que as pessoas fizeram, por que que a gente está vivendo o que a gente está vivendo? Por que que a gente está vendo tanto Exato. Ódio sendo derramado na internet? Então isso era realmente correto? Nós queremos construir uma sociedade de ódio, uma sociedade baseada no ódio, no desrespeito, no preconceito? Eu acho isso bem interessante que as pessoas não fazem essa análise, sabe? Das coisas horríveis que estão acontecendo com essas coisas básicas, com a educação, com a maternidade, sabe? Esse peso da maternidade só sobre a mulher, sobre os pais que renegam a maternidade, seja diretamente abandonando a mãe grávida ou indiretamente aquele pai ausente que chega em casa, está na frente da televisão, lendo jornal, ou, hoje em dia, né, na frente do celular e que não está nem olhando para as crianças, não põe a criança para dormir, não cuida, não participa. Então, assim, tudo que a gente vê hoje de ruim é resultado disso, é resultado dessa criação, é resultado de proibir as crianças de frequentarem ambientes como restaurantes e tudo mais. É uma negação da infância é o resultado de uma mãe sobrecarregada, frustrada. Então, por isso que falar de maternidade deveria ser algo que todo mundo deveria falar sobre e se preocupar sobre, porque nos atinge diretamente com a sociedade. Porque a criança de hoje, ela vai ser o adulto de amanhã, vai estar na política, ele vai estar nas empresas trabalhando com você, ele vai estar em todo canto, vai ser talvez o enfermeiro que vai cuidar de você quando você estiver mais velha. Então, é extremamente necessário incluir a pauta da maternidade dentro de várias discussões, não só apenas nessa época do Dia das Mães, porque nós somos atingidos por ela diretamente. Seja a nossa vida, com os nossos traumas que a gente tem da nossa infância e da maneira como nós fomos criados, pela falta de informação que nossos pais tinham e tudo mais. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem acesso a boas informações. Ou seja, porque nós vamos ser mães, ou seja, porque nós temos que conviver com essas pessoas em algum momento, essas crianças porque que vão virar... Porque a gente se preocupa. Sim, com certeza. Eu estou falando, assim, de uma maneira assim, mais voltada para o eu, assim, de uma maneira mais voltada para o egoísta, até mesmo assim, para o ego, para as pessoas entenderem que a gente precisa, sim, ter empatia com as mães e as crianças, porque, no fim das contas, isso nos atinge diretamente. Sim, com certeza. Não, e não é egoísmo, é uma questão de realidade. Até porque se a gente... excluir essa realidade que está ali do nosso lado, né, nesse sistema de negação, nesse sistema de invisibilidade, isso vai gerar outras várias consequências, que é justamente o que você estava falando. A gente vive no mundo que a gente vive porque a gente desvalorizou coisas que eram importantes, né? Essa mudança social, ela precisa acontecer, né? E por mais a gente está gravando, como você disse, né, para o episódio do podcast do Dia das Mães, não é à toa, né, porque é um dia em que se dá rosas para as mães, se fala tanto, ah, mãe, minha mãe querida, eu te amo, etc. Mas tá aí, e a maternidade em si, vamos falar com seriedade, né? Parece que quando a gente leva isso para fora do Dia das Mães ou como uma noção comemorativa, a mãe não existe. E isso é extremamente prejudicial para qualquer ser humano, para qualquer sujeito, né? Negar essa maternidade, porque a gente está negando a nossa história e negando o futuro também, né? Igual ontem, ontem eu estava voltando da universidade, que eu faço o curso até 11 horas da noite, era umas 11h30 mais ou menos, e tinha uma criança no trem, no metrô, que ela devia ter o quê? Uns 2 aninhos, no máximo, sabe? Acordada, super agitada, e vai saber a hora que essa criança vai chegar em casa ainda, tipo, se a gente continua negando que a gente precisa falar sobre maternidade, sobre educação, a gente continua alimentando um sistema que ele não funciona. Bom, a gente já conversou bastante, a gente tem aí o papo inicial e agora essa conversa que foi muito esclarecedora, porque tinha muita coisa que a gente precisava ainda conversar e que precisa ainda, né? Acho que essa conversa, ela nunca vai ter fim de fato, porque a gente tem essas mudanças, né, estruturais. Mas você quer deixar uma fala final, assim? Falar alguma coisa, assim, para fechar algum pensamento? Ai, peraí que eu tô com duas crianças penduradas em cima de mim. Eu preciso só de um tempinho aqui para acalmar os ânimos aqui. Filha, a mamãe tá trabalhando. Você pode, por favor, esperar mais 5 minutinhos? Filha, Marina tá subindo em cima de mim, Fabiana, e o Leon tá pulando em cima de mim também. Eu queria falar uma coisa, mas eu não consigo. Eu preciso achar uma alternativa aqui, só para acalmá-los. E a minha filha? Amiga, sinceramente, não, deixa eu te falar. Tudo bem, a gente finaliza assim. Essa é a realidade. né? Acho que não tem jeito melhor de finalizar a conversa do que assim, não tem problema. Então tá bom, então vamos finalizar assim. Agora que a gente finaliza. Exato, sem problemas. É isso, gente. A gente fica por aqui por enquanto. Não, então. Cada um com seu tempo. Eu só queria mesmo falar assim para as pessoas. Algo extremamente importante para os ouvintes de vocês, porque eu imagino que tem muita gente jovem que não tem filhos ainda, que escutam vocês, para as pessoas olharem com mais empatia para mães e crianças na rua, ou as pessoas com quem você convive, a gente tentar tirar esse olhar julgador, repensar os conceitos do que é uma má educação, o que é uma criança mal educada, é mesmo isso mesmo, sabe? Porque eu acho que esse tipo de olhar, ele traz ainda um peso muito mais negativo para a maternidade. Então era isso, era essa mensagem que eu queria deixar. Tá ótimo, até porque se a gente pensar 5 horas de diferença, aí tá já super tarde, então as crianças já estão com fome. E se a gente tem empatia, eu entendo, eu não tomei café da manhã. Então vamos alimentar agora. A Fabiana e as crianças. Cada coisa seu tempo. Bom, gente, é isso. Então, tchau, tchau. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. De novo e toda nós viramos um. 1917, retomamos nosso posto e nossa força se manteve. 1919, Berta Lutz deu início à nossa liberdade. 1927, Celina Guimarães, artigo 17. Não tem véu, não tem réu, tem revolução. Tem a ira e tem a luta pra mais um refrão. Tem as cartas, tem a mesa e a minha mão. Aperta bem teu cinto e põe o teu pé no chão. Me vejo nesse compasso, no passo de cada laço. Se não me vejo mais sozinha, rebolando na cara do Estado. Minhas linhas têm verdade, a gente busca a igualdade. Com as mina, força rege, aniquilamos a maldade. As minas são sangue B, mas o ataque é fatal. Meu porte não tá cabendo no fundo do teu quintal. Nós que gera, nós que pare, não tem pro pare. Vim com contestar, fortificar, fazer mais um resgate. Nós entra na tua mente, não mente e te devora. Podem nos chamar de psica, psicose perigosa. Bem-vindo à nova era, a plateia tá na espera. Naturalmente ligeira, instintivamente mãe da terra. A malandragem te cerca, a gente se entrega. A gente te ama e a gente te cuida. A gente te cura e a gente te enterra. A gente se vira e a gente não para. Intuição incomparável, somos a fonte do amor inesgotável. Você não entende o que eu digo, isso é notável. A minha avó tem poderes e nem é filme da Marvel. É o poder de te mudar a cabeça. Espero que vocês tenham aproveitado a escuta. Eu aprendi tanta coisa com esse Não Pode Chorar, porque por mais que a proposta desse spin-off seja trazer algo com menos, digamos, sei lá, teoria, a gente acaba indo atrás de textos, diferentes discursos e fazendo tantas trocas. Ai, só coraçãozinho, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram, se não gostaram do episódio, compartilhe nas redes sociais. Essa é uma forma de apoiar o nosso podcast. Para quem puder contribuir financeiramente, eu vou no final da postagem deixar um link do PicPay, onde tem a categoria de contribuição de R$5. Mas em breve, se a vida permitir, conseguiremos abrir um Apoia-se com brindes, né? Para quem puder contribuir com outros valores. E se não puder contribuir, a divulgação ela é extremamente importante para a gente continuar produzindo conteúdo e, ao mesmo tempo, encontrando outras pessoas, né? Na hora que vocês divulgam um podcast e as outras pessoas entram em contato com a gente vai vendo outras demandas, né? Outros assuntos que vão surgindo a partir dessas amizades que se firmam. E o mais importante, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, trocar uma ideia, falar das suas experiências, chamar para um café, é só escrever para o e-mail nãopodetocar@gmail.com. Lembrando que o D é sempre mudo. Ou para mim também, diretamente pelo Instagram, no @raipedrone, ou pelo Instagram da Camila, que é o Mila na Alemanha. É, eu vou deixar tudo linkado no final do episódio, até porque o meu Instagram, ele tem uma carinha e isso dificulta às vezes encontrar, né? Já me falaram isso, mas eu gosto tanto daquele ponto final com underline, ponto final, eu não consegui abrir mão ainda. Bom, e vocês encontram um Não Pode Tocar em todos os agregadores de podcasts, também no Spotify, também no YouTube, também na esquina. E o Twitter do Titi é o mais movimentado do grupo, então é só seguir ele por lá e saber o que tá rolando no podcast. O @NãoPodeTocar, com demudo. Foi um prazer imenso, imenso mesmo, de conseguir finalmente gravar esse episódio. E nos encontramos logo mais no próximo Não Pode Tocar. É isso, gente. Tchau, tchau. Las mismas 100,000 dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá. Siempre acumulando 1,000 derrotas que se anunciaban antes de empezar. A construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Já só um pouquinho, filha, a mamãe precisa só que o Leão quietinho, senão ele chora. A mamãe tá gravando o vídeo, o som. Você pode, você só não pode apertar ele muito, senão ele chora, ok? Tá bom? É, eu tenho uma Felícia aqui em casa. Tá. Agora a mamãe precisa falar aqui, você fica quietinha pra eu poder falar? Muito obrigada. E você também, Leão, pode ficar quietinho pra mamãe falar, tá? É... esta casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que lo aprendido en el camino ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo. Olha o bebê 8. Pronto. Tal voz é a salvação da minha vida. Pronto, agora eu tenho um bebê abraçado com um robô. Isso é maternidade atual. É. Não é possível ser mãe sem Star Wars. Não é possível, né? As mamães nerds, né? Pronto, podemos começar. Tá bom. En el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como